Que ele seja para você a luz que precisa irradiar a sua vida, o seu coração, a sua história. Às vezes estamos em momentos tão difíceis, né, atordoados, que ficamos inquietos, ficamos sem a paz, não enxergamos a luz, mas é preciso reconhecer que diante dessas dificuldades, diante desse quadro que se apresenta em minha vida, eu tenho alguém que pode me ajudar, e esse alguém é Deus. Por isso a oração nos permite ter essa intimidade, essa conversa, de sermos verdadeiros com Deus e dizer o que estamos sentindo, o que estamos precisando, e pedir a Ele que Ele nos dê a sua graça. E a sua graça, que bom seria que nós entendêssemos isso, né? Porque essa tem sido a nossa luta, de entender que apenas o amor e a graça de Deus nos basta, que todas as outras coisas acontecem por acréscimo em nossa vida, com a permissão dele. Por isso que a gente possa buscar hoje a paz e a luz de Deus. E hoje eu trago o padre Reginaldo Manzotti com a participação do Tiaguinho, até de um jeito mais animado, para a gente saber que Deus é esse que está sempre disposto a nos ajudar e está sempre feliz, sempre alegre, dando para nós esse testemunho e nos convidando também a ser paz e luz no mundo. Boa tarde, estamos no ar com os amigos da Rural. Não tá fácil segurar a barra, tá difícil, meu Senhor. Ando meio angustiado, meio triste, sem amor. Se não ando no caminho certo, dá uma luz, meu Salvador. Só não quero caminhar incerto, sem saber por onde vou. Por isso trago em meu peito tuas verdades, meu Senhor. Paz e luz pra andar certo, e saber por onde vou. Por isso trago em meu peito tuas verdades, meu Senhor. Paz e luz pra andar certo, e saber por onde vou. Vai lá, Tiaguinho. Tô com medo de pisar na bola, quando o assunto é felicidade. Há quem pense que chegou bem perto, quando vê era só miragem. Coração que busca dividido, cega os olhos da razão. Sabe certo, mas anda errado, é prisioneiro da paixão. Por isso trago em meu peito tuas verdades, meu Senhor. Paz e luz pra andar certo, e saber por onde vou. Tuas verdades, meu Senhor. Paz e luz pra andar certo, e saber por onde vou. Lá, lá, lá, lá, todo lá, caminho lá, é feito de escolhas, lá, lá, lá, lá, lá, e que o Senhor mande muita paz e luz, luz pra andar no discernimento certo, dos nossos caminhos. E saber paz e luz por onde vou. Por onde vou? Obrigado, Tiaguinho. Um abraço, meu irmão. Paz e luz, paz e luz, pra andar certo, e saber por onde vou. Obrigado, padre Reginaldo Manzotti, pelo convite. Estamos apresentando o programa Amigos da Rural. De coração para coração. E vamos então para o nosso momento com a palavra, né? Buscar sempre, sempre essa intimidade com Deus, e tudo se dá quando eu o conheço, e o conheço pela palavra, por aquilo que ele quer me ensinar hoje. Então vamos acompanhar o Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos do 28b ao 34. O Senhor esteja conosco, ele está no meio de nós. Naquele tempo, o mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre. Na verdade, é como disseste. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E hoje eu trago a meditação do padre Ricardo Rodolfo, da comunidade Canção Nova, que vai nos ajudar a compreender melhor e vivenciar também a palavra, né? Hoje a palavra nos convida a viver o amor, a viver o maior de todos os mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo. Amar a Deus e ao próximo, meu caro ouvinte, é o caminho para a verdadeira felicidade. E a gente não pode duvidar disso. Nós precisamos acreditar. Nós precisamos nos render que a única saída é o amor. Que a única saída para vencer todas as dificuldades, todos os medos, é o amor. O amor a Deus. E é o amor ao próximo, por mais difícil que seja. Ou por mais que a gente olhe a situação ou a pessoa e diga: não é possível. É muito difícil. Mas é viver o mandamento, é estar disposto a render-se àquilo que Deus nos pede, mesmo que nos custe muito. Então, meus caros ouvintes, o que é preciso para receber a felicidade? Ora, se amar a Deus e ao próximo é o caminho para a verdadeira felicidade, o que é preciso então eu fazer para receber a felicidade? E é justamente isso que este jovem, este personagem do Evangelho de hoje, pergunta para Deus: que eu preciso fazer para ter a felicidade? Jesus, de forma categórica, diz justamente isso: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma e ao próximo, se doando de forma sem reserva. Foi isso que Jesus respondeu a esse homem. Contudo, nós precisamos nos parecer com Cristo justamente nisso. E aí, quando a gente olha para a nossa vida, nós estamos mais parecidos com Cristo ou nós estamos mais parecidos com a gente mesmo, com você mesmo? Em Filipenses, no capítulo 2, versículo 5, diz assim: tendes os mesmos sentimentos de Cristo. Olha isso. Tendes os mesmos sentimentos de Cristo. A felicidade de forma total e completa só conseguimos quando configurarmos a nossa vida, a vida de Jesus, porque ele nos deu o exemplo de como amar a Deus e ao próximo. Jesus fez isso de forma brilhante. É só olhar para a sua história. E até hoje, essa tem sido a luta da humanidade, de amar a Deus, de amar ao próximo, de ser feliz, de obedecer aos mandamentos, de se alimentar de algo que promova em você a certeza da alegria, que não passa. E essa alegria quem nos oferta é o próprio Deus. É buscar ter forças para permanecer de pé. E é olhando para a história de Jesus, para os seus ensinamentos, para a sua trajetória, que a gente vai pelejando, pelejando, e quem sabe começa a se parecer com ele. Olhe, minha gente, mesmo sendo Deus, mesmo Jesus sendo Deus e também homem, Jesus poderia sentir raiva, angústia, tristeza, irritar-se com as pessoas. Ele poderia, mas Jesus resolveu fazer o contrário para mostrar a nós que é possível amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Por isso, amar o próximo com o amor de Jesus não é somente amar com os nossos esforços. Isso seria até mesmo inviável, né? A graça de Deus, ela nos impulsiona a amar incondicionalmente. E o contrário de amar em condições, né? Eu amo em troca de, colocando algumas regras. Não. A graça de Deus, o amor de Deus, nos impulsiona a amar, sim, de forma incondicional. A palavra de Deus e o Catecismo da Igreja Católica diz que se não é a graça de Deus sobre nós, não podemos jamais chamar as pessoas, ou melhor, amar as pessoas, amar ao próximo, amar a Deus, ou fazer qualquer gesto de caridade. Se não for a palavra que nos impulsiona, se não for essa graça que nos impulsiona. Quem estuda, né? Quem fez, por exemplo, teologia ou algo assim parecido, né? Sempre o professor de moral, né, dizia que nós, né, que se não fosse para nós, que se não fosse pela graça de Deus, o homem, mesmo vendo um papel de bala no chão, não conseguiria pegá-lo. Olha que interessante. Isso porque, por seus próprios esforços, pela sua própria vontade, pela sua humanidade, até mesmo pegar um papel de bala é impossível sem a graça de Deus. Em tudo nós dependemos da graça. Tudo nós dependemos de Deus. Nós fazemos o nosso esforço e Deus vem com a sua graça e nos renova interiormente. É justamente isso que Jesus nos pede a fazer, e é sempre o nosso dever amar a Deus e ao próximo. Por isso, todos os dias precisamos, ao acordar, pedir a graça do Espírito Santo sobre nós e pedir que Ele renove em nossas vidas o amor a Deus e também o amor ao próximo. Porém, olhando para o nosso mundo capitalista, né? Materialista, onde não se vê mais a necessidade dos outros, a gente acha que pode fazer tudo sozinho, sem precisar de ninguém, com as nossas ambições, com os nossos interesses próprios, né? E aí, diante dessa realidade que nos deparamos, o verdadeiro amor que há em nós vai se corrompendo. Mas Deus o derrama a todo momento quando abrimos o coração. Por isso que eu gosto sempre de repetir que todo tempo é tempo de voltar para Deus. Todo tempo é tempo de amar a Deus. Não importa o que você fez, não importa quem você é, se você está disposto a arrepender-se, a refazer o seu caminho, pode ter certeza que Deus derrama a sua graça novamente em sua vida. Então, essa é a nossa expectativa. Então, é nessa expectativa, meus ouvintes, que eu quero, né, poder afirmar isso para você. Mantenha-se firme no amor a Deus e no amor ao próximo, mesmo que lhe custe, mas esse custar valerá para você a eternidade. Mesmo que você não entenda, mesmo que você seja julgado, condenado, mesmo que as pessoas se revoltem contra as suas atitudes, mas se você permanecer fiel a Deus, obediente a Ele, procurar viver os seus ensinamentos, eu tenho certeza que isso te levará à verdadeira felicidade. Porque você, eu, estaremos seguindo os mesmos passos de Cristo nosso Senhor. E a pergunta é: será que eu quero? Será que eu estou disposto a viver essa vida? A aceitar essa proposta? Ou está bom do jeito que eu tenho levado a minha vida? Eu estou me contentando com o jeito que ela está sendo? Pensemos nisso, né? E não se esqueça, o amor será sempre o nosso bem maior. Riqueza de valor para o coração, para o coração. O amor é eficaz e a alegria traz grande emoção. O amor é um bem maior, é algo a encontrar, é joia de valor que a vida faz mudar. O amor é inspiração, na vida é uma canção. O amor inspira fé, seu poder faz até o sol brilhar, em noite sem luar, se o amor eu cultivar, luz haverá. Pois haverá no mundo de amor só a inspiração de ter esta certeza, esse bem maior. O amor é inspiração, na vida é uma canção. O amor. Que a todos pode dar feliz viver, foi Deus quem fez Jesus levar a minha cruz até morrer, foi esse amor que fez a sepultura abrir e o meu Salvador em glórias ressurgir. O amor é inspiração, na vida é uma canção. O amor. Deus, o amor sem par, que a todos pode dar feliz viver, foi Deus quem fez Jesus levar a minha cruz até morrer, foi esse amor que fez a sepultura abrir e o meu Salvador em glórias ressurgir. O amor é inspiração, na vida é uma canção. O amor. O meu Salvador em glórias ressurgir. O amor é inspiração, na vida é uma canção. O amor. Amigos da Rural, com Thaís Araújo. Vamos pensar um pouco? Vamos também, dentro do nosso programa, já são 17h29, trazer o nosso pensamento do dia. Anselmo Grum, hoje, com o pensamento: viver é estar plenamente no momento e fazer o que o coração inspira. O que hoje o seu coração tem pedido a você? Tem lhe inspirado a fazer? E você tem escutado o seu coração? Você tem refletido sobre esse pedido, essa necessidade que está nascendo aí no seu coração? Você tem refletido sobre isso? Tem buscado discernir? Como está a sua vida? Como está a sua saúde? A sua saúde não só física, mas a sua saúde mental, a sua saúde emocional, espiritual. Como é que está? Porque viver é plenamente esse momento, né? Viver plenamente o momento. Mas é também fazer o que o coração está lhe inspirando fazer hoje. De um modo particular, de um modo espiritual, o seu coração tem movido você a desejar ir ao encontro de Deus, a conversar com Deus, a alimentar-se de Deus na Eucaristia, a alimentar-se da oração, da palavra? Você tem também tido esse olhar, esse cuidado para a sua vida espiritual, para a sua fé, para que ela não enfraqueça, para que ela não esmoreça? Como você está cuidando também da sua vida interior? Pense bem. Você está ouvindo o programa Amigos da Rural. É peixe, é cachoeira, ela chega gargalheira. É passado, é presente, terra de fé, terra da gente. Simbora! É religião que aflora, natureza que encanta, contando causos e repentes, com futuro ali na frente. É. E tem igreja, artesanato, tem basílica e mercado, tem trilhas e tem rosário, é. Tem turismo e tem trabalho, tudo de bom seridó tem. Acari também tem, prefeitura de Acari, governo de todos. Sempre falavam para mamãe que política não era coisa para mulher. Também imagine, quando ela nasceu, a gente nem podia votar. Meu primeiro voto foi aos 16 anos. Mas até hoje eu nunca vi nenhuma vereadora mulher na minha cidade. Eu quero me ver na política. Sem ataques, sem violência de gênero. As próximas gerações merecem um Brasil com mais mulheres na política. Juntas podemos mudar a história. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Pensando em construir ou reformar? Então corre para Caicó Cimento. Aqui você vai encontrar o melhor preço da cidade, além de produtos de qualidade. A entrega é grátis em toda Caicó. E você, tá sabendo da novidade? Que além do cimento, agora disponibilizamos blocos estrutural e intertravado. Estamos localizados na Avenida Francisco Germano Filho, 26, Boa Passagem, Caicó. Fone WhatsApp 996532222. Siga no Instagram, arroba Caicó Cimento. Você conhece o 21K do Seridó? Circuito de caminhada, corrida infantil e distâncias de 5, 10 e 21 quilômetros. Uma meia maratona oficial. O 21K do Seridó acontecerá em 3 cidades: 10 de agosto, Parelhas; 26 de outubro, Caicó; 30 de novembro, Currais Novos. Escolha sua modalidade: caminhada, corrida infantil de 5, 10 e 21 quilômetros. Siga no Instagram, arroba 21K do Seridó. Inscrições: www.21kdoseridó.com.br. Viva uma experiência de fé no Seridó. Vai viajar com a família ou amigos? Conheça Carnaúba dos Dantas e visite o Monte do Galo, um dos santuários de romaria mais antigos do Rio Grande do Norte. Aos pés do monte, você faz sua oração no novo santuário de Nossa Senhora das Vitórias e Santa Luzia. A Terra da Música também está inserida no Geoparque Seridó e conta com sítios arqueológicos e belezas naturais para trilhas inesquecíveis. Arrume as malas, venha fazer turismo religioso no Seridó e descubra as maravilhas de Carnaúba dos Dantas. É barato, é seguro e está pertinho daqui. Conheça mais em Instagram, arroba Turismo Religioso Seridó. Rota Turística Seridó e Fé. Uma campanha com apoio da Diocese de Caicó, ADESE, FELCS, UFRN e Sistema Rural de Comunicação. O governo do estado trabalha por você. E tá aqui em Caicó, melhorando a capacidade de atendimento do Hospital Regional Telesila Fontes, que passa por uma série de reformas, como a ampliação do centro cirúrgico e da clínica médica, passando a ter 24 novos leitos. E tem mais, viu? Uma sala para a instalação de um novo raio-x, a reforma do laboratório e da lavanderia, e ainda a adequação das instalações elétrica e hidráulica. Um importante investimento de mais de 2 milhões. O governo tá em Caicó e trabalha por você. Seja sócio você também do Amigos da Rural. Fale conosco através do telefone 849-9660-8110 e saiba como se tornar um sócio dos Amigos da Rural. Esse é o nosso convite diário, né? Para você que é ouvinte dos Amigos da Rural e ainda não se associou, eita, não fez o seu cadastro, mas tá aí com a sementinha plantada no coração, né? Tenho certeza que no momento oportuno eu sei que você vai se unir a essa família que tem crescido, graças a Deus e claro a você também que tem feito essa audiência, né? Todos os dias do programa chegar muito mais longe. Então, muito obrigada a você que é ouvinte dos Amigos da Rural, a você que já é ouvinte e amigo da Rural. Deus abençoe a sua vida. E aproveitando, né, eu quero agradecer aqui alguns amigos da Rural que hoje fizeram a sua doação, né? Hoje recebi a doação em mãos da nossa amiga Joana Dantas. Obrigada, Joaninha. Deus te abençoe. Nossa querida Irene enviou a doação do seu João Jovino. Um abraço para ele. Muito obrigado, seu João. Recebi, né, doações da Rita Emília, da Isabelle e do Lucas, obrigada. Também nossa querida amiga Elizabeth, a Betinha aí do Vila do Príncipe, também fez a sua doação aos Amigos da Rural. Obrigada nossa amiga Cícera, lá do Sítio Picos, também fez doação. Lourdes Medeiros, em Jardim de Piranhas. E a nossa amiga Fátima Germano, lá do sítio Riacho da Cachoeira. Muito obrigada também pela doação enviada aos Amigos da Rural. E claro, né, além de termos esses amigos, temos os nossos colaboradores e por que não falar, né, dos nossos amigos da Caicó Cimento que estão conosco nesse mês de junho, né? Patrocinando também, podemos dizer assim, aderindo ao nosso programa de evangelização. E só reforçando, né? Gosto muito de motivar o nosso ouvinte a buscar os nossos colaboradores, aqueles que estão investindo, né, no nosso programa e na nossa rádio. Então, se você nesse momento está precisando fazer uma reforma, né, está chegando aí a festa de Santana, aí a gente já pensa na tinta, já pensa que tem que comprar o cimento porque o reboco já está caindo lá em casa, está precisando, viu? Minha mãe todo dia estuda como é que vai fazer para juntar o dinheirinho para passar o cimento na parede e uma tinta nova, né? Então, ó, tá precisando construir ou reformar, a gente tem a Caicó Cimento, que fica aqui no bairro Boa Passagem, no caminho ali para o estádio Marizão. E além dos blocos, né, estrutural intertravado, tem as marcas do cimento Nassau e Nacional. As melhores marcas você encontra lá na Caicó Cimento e não tem comparação. Então você pode até se informar, pegar os precinhos aí com a nossa amiga a Clécia ou Ronier através do WhatsApp 996532222. 996532222 é a Caicó Cimento, que está também com a gente aqui nos Amigos da Rural. E olha, minha gente, vamos falar do nosso arraiá? Eu estava aqui pensando, vamos marcar o nosso arraiá para o dia 18 de junho, uma terça-feira. Será a terceira terça-feira, né? Já passamos pela primeira, a próxima terça é dia 11, aí nós não teríamos a missa, tá certo? Do dia 11, para a gente se encontrar no dia 18, pela manhã, aqui no pátio da rádio, e a gente fazer aquele café da manhã gostoso com os amigos da Rural, só com comidas típicas do mês junino: canjica, pamonha, tapioca, um bolinho, um pastelzinho é bom, né? Também é um cafezinho, um leitinho. Menina, aí você escolhe o que você pode trazer. Aí a gente faz aquele mesão partilhado e nos divertimos, vamos conversar, nos reencontrar, até para dar oportunidade para aqueles amigos da Rural que não podem vir à noite participar com a gente, e viria então no dia 18 de junho, pela manhã. Então eu espero a confirmação dos nossos amigos. Quem é que vem para o Arraiá dos Amigos da Rural? 18 de junho, a partir das 8 da manhã, aqui na Rádio Rural. Quem é amigo da Rural, confirma aí comigo, tá certo? Oba, dá certo essa data? E aí a gente não celebra a missa dia 11, pra gente se encontrar dia 18, pela manhã, aqui na Rural. Combinado? Tá lançada então a proposta pra gente se encontrar pela manhã, viu, Fátima Barros? Quero ver se você não vem agora. Né não? Pra gente encontrar aqueles amigos que não podem vir à noite, mas pode sair durante o dia porque tem transporte. Vamos pensar também nesses nossos amigos da Rural que estão nos sítios, que estão até em outras cidades e que gostaria muito de vir a Caicó. E aí a chance, né? Vai ter transporte porque vai ser de manhã, numa terça-feira, viu? Tá combinado então. Viu, Batista? Se ajeite pra vir. Oração por meus irmãos, essa oração por meus amigos, essa oração por os ouvintes que contribui, por você. Obrigada. A volta sua. Eu tava com muita saudade de você. Pois é, eu voltei. Sua mãe, bom dia. Obrigada, Batista. Um abraço, Deus te abençoe. Nossa amiga Isabel Pereira, boa tarde. Lourdes Medeiros, falei nela agora há pouco e ela mandou o seu boa tarde, pedindo muita oração para todas as famílias e o mundo inteiro. Amém. Quem também tá com a gente é a Silene, lá em Jardim de Piranhas. Boa tarde, Thaísia. Quero parabenizar meu pai, Chico de Querida, fazendo 84 anos de existência, recebendo os parabéns dos filhos, netos e bisnetos. Não sei se vai dar tempo tocar a música que ela pediu aqui, meu velho pai, compadre Alessandro Campos, mas de toda forma fica aqui o registro de um feliz aniversário pro papai aí da Silene, seu Chico de Querida. E falando em aniversário, temos aniversariantes hoje, né, amigos da Rural? Maria do Céu Costa, parabéns. E a dona Paulina. Ei, dona Paulina, parabéns para a senhora. Tudo de bom. Deus abençoe a sua vida, lhe dando muita paz, saúde, tranquilidade, né? E muito amor no coração. Deus abençoe a senhora. Deus abençoe a sua filha Ana Paula. Sempre é quem envia o comprovante da doação da dona Paulina para a gente. Deus abençoe, viu? Carlos Vanderlei está em Natal, nosso amigo da capital, ó. Boa tarde, Thaís Araújo. Que Deus lhe abençoe a todos os seus ouvintes. Peço orações por meu irmão mais velho, Edgar Vanderlei, que está enfermo em Natal. No momento, ele está lá em Brasília, né? O Carlos não está em Natal, está em Brasília, na capital federal. E não posso voltar agora para lá. Tá bom, Carlos, fica aqui o seu pedido. E as nossas orações também, tá, querido? Quem também tá com a gente, Francisca boa Dantas tarde, de Queiroz. Que bom, boa tarde. Apareceu, mulher. Ah, coisa boa, hein? Mas sabe, também fez o trabalho dele muito bem, viu? Oh, que maravilhoso. Muito joia. A felicidade de está, Thaís, tudo de bom, viu? Felicidade. Eu que agradeço a audiência, Francisca. Estou pedindo oração para mim, para minha família. Sim, certo. Para minha casa. Para João Miguel, Maria, Micarla, Ana Mel, Santana, Sandra, Sâmia, Marlene, Patrocínio, Comadre Maroca, Rita Emília, Francisca Emília, Fátima Barro, Fátima Gervão, Joaquim, Felipe, Jadson, Júnior de Assis, para vocês, Thaís, e o mundo inteiro, e o povo lá do Rio Grande do Sul. Pois tudo de bom, viu, minha amiga? Felicidade. Abraço. Boa tarde, Thaís. Estou aqui acompanhando esse maravilhoso programa, Amigos da Rural. Ah. Bonitas palavras que você falou. Sabe a palavra. Thaís. Obrigada, Sandra. Eu estou passando aqui para mandar um abraço para a dona Maria de Fátima Germano, Fátima Barros e para Maroca. Certo. E Magnólia de Juca. Mando um abraço para todas essas ouvintes amigos da Rural. Que bom que você voltou. Obrigada, Sandrinha. Seja bem-vinda. Obrigada. Estou tá em linda casa. Essa música que você está passando. De Jesus, e bonito tudo que você falou. Tá, obrigada. Olha, deixa eu só repetir aqui a mensagem, porque eu agora tô com essa mania, sem querer desligo o microfone e aí fico falando com o microfone desligado. E deixa eu mandar um alô aqui para o meu irmão mais uma vez, né? Tá lá em Parnamirim, o Café, Otaviano, mas é conhecido por Café. Ele colocou: boa noite, minha irmã, estou em Parnamirim ouvindo seu programa. E eu tava dizendo assim, que qualquer fim de semana eu chego por aí pra gente tomar um banho de piscina, que eu tava com estou com saudade de tomar banho de piscina, e comer um churrasco feito por ele. Viu, Sônia? Agora negue. Negue a marmita. Um cheiro pra vocês. Deixe-me ver se... Agora fiquei na dúvida se o microfone estava ligado ou não, quando eu estava parabenizando o Edivonaldo lá no sítio Jatobá, que é sobrinho da Dona Nega, né? E a Dona Nega parabenizando, desejando muitos anos de vida com muita saúde, paz e sabedoria. Então tá aqui o registro. A Ramila, lá em Jucurutu, ouvindo a gente, lá na Serra João do Vale, Raniele Gustavo, Ezimar Rivaldo. E por último aqui o Nenê da Cigarreira, né? Na dúvida do microfone desligado, deixa eu repetir aqui o alô. Hoje um dia assim, eu não tomo jeito. Boa tarde, Taizinha, tudo bem, Taizinha? Tudo em paz. Salve a paz do Senhor, Patrão dos Nós, que o Senhor me apaixonado não faltará. Aqui quem fala é direto Serra Negra, Olavo, Cid Medeiros Júnior. Quero dar uma boa tarde para todos que faz a família 102.7 FM, diretora Joema, Padre Elson. Boa tarde, sua mãe, Dona Faustina. Boa tarde a todos os meus amigos e minhas amigas aqui da Zona Rural, Zona Urbana de Serra Negra, em Caicó, onde a rádio chega longe, que é a Rádio Rural do Povo, o povo da Rádio Rural. Há mais de 45 anos que eu acompanho esse meio de comunicação. Prazer, uma satisfação, me sinto honrado fazer parte dessa família maravilhosa, né? Amém. Quero desejar a todos e a todos um final de tarde, começo de noite, com Deus, saúde, fé, paz e chuva, né? Que ainda está chovendo. Pois viva Deus, viva o povo, viva 102.7 FM. Fica com Deus, meus amigos. Vocês estão no meu coração, viu? É um prazer, uma satisfação fazer parte desse grupo de... Amém. E Taizinha faz desse programa na 102.7 FM. Obrigada, Júnior. Um abraço para você e todos aí de Serra Negra do Norte. Boa tarde, Taizinha. Paz e bem a todos. Olha, a Islã tá animada. Já disse embora pro nosso arraiar dia 18 de junho, pela manhã aqui no pátio da rádio, viu, minha gente? Viu, amigos da Rural? Você que acompanha aqui o programa, quer participar, então é só me dizer: Taizinha, eu quero estar aí. Diz o que você vai trazer pra gente já ir montando o nosso cardápio, tá bom? Oi, Francisca das Neves, como Boa vai? Boa noite, Thaís. Boa. Thaís, aí só pode participar as pessoas que são sócios? Não, você pode vir também, né, ouvinte? Diga aí pra mim, por favor. Você não é ouvinte do programa Amigos da Rural? Você pode vir também. É para os amigos da Rural, aqueles que estão associados, cadastrados, que fazem as suas doações mensalmente, mas é também para você que é ouvinte do programa. Não vou excluir ninguém, não, pelo amor de Deus. Venha-se embora. Jô Nogueira, boa tarde, Taizinha. Beijos no coração. Estou dentro no encontro do Arraiá. É só falar, bora que eu boro. Gostei. Pois eu espero você, viu, Josinha? Um cheiro. Fátima Germano também tá com a Boa gente. Boa tarde, Taizinha. Boa tarde, minha flor. Obrigada, Batista. Um abraço. Estamos matando a saudade do dia que você passou ausente. Isso. Mas tá tudo bem. Peço orações por mim, pela minha saúde, pela paz da minha família. Tá certo. Pela minha sobrinha que tá fazendo tratamento difícil. E por todos nós precisamos de orações, o mundo inteiro, pelo pessoal que passou, ainda estão com a marca da tragédia do Rio Grande do Sul, mas que Deus abençoe eles. Um abraço para minhas amigas Sandra Pereira, Sandra Paiva, Maroca, Francisca Danta aí no centro. E todas, moram no meu coração. Tá bom, meu amor, obrigada. Quem também tá com a gente já fazendo o sinal de positivo, sinal que vem, né? Aparecida Mota, um cheiro. Sandra Paiva. Boa tarde, Taizinha. Boa tarde. Eu peço oração para minha família. Eu peço para meus quatro netos, Luziada, Pedro e Júlio, para minhas filhas, para todos da minha casa e para você, Tadinha, sua mãe, sua mãe, toda sua família, família de Dona Fátima, de Dona Maroca, de Dona Aparecida, de Irlan, e para as amigas da Rural, e para os jovens e para os idosos. E por se tão no leito do hospital. E para todos que estão acompanhando a oração. Que Deus e Nossa Senhora abençoe a família de todos. Amém. Com muita bênção e paz. E Lucas, Isabelle e a avó deles. E todos da casa dela. Um abraço. Fique com Deus e Nossa Senhora. Que Deus abençoe nós todos, Nossa Amém. Senhora, com muita bênção e paz. Amém. Uma tarde e uma noite, bem abençoada para todos. Tá bom, meu fique amor. Obrigada. Você também fique com ele. A Sandra Pereira voltou aqui e mandou um cheiro no meu coração. Obrigada. Islane disse assim: Beta tem que levar uma panela de mancuzá. Menina, oi Betinha, você tá sendo intimada por Islane, viu? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu só sei que você tem que vir. Oi, Das Neves. Boa tarde, Thaís. Sou eu novamente, Francisca Maria Das Neves, aqui do sítio Arapuá, em Serra Negra. Sim. Quero parabenizar a minha amiga Sandra Fátima, que está aniversariando hoje lá. Ela mora na Saudade. Sim. Saudade, aqui no município de Serra Negra. É a filha de Zefa? Parabéns por ela, pra ela, um abraço. Será que é a filha Tudo de Zefa? Tudo de bom pra ela. Acho que é, achei muito parecido o nome. E ela mora no sítio Saudade, em Timbaúba, né? Acho que é município de Timbaúba. Oi, Lourdes. Ela disse assim: se eu arrumar um motorista, eu vou levar um bolo de milho. Pois venha-se embora, mulher. Arranja esse motorista, pelo amor de Deus. É a filha de Zefa, sim. Ah, pronto. É a filha de Zefa, sim. É minha madrinha de fogueira. É, Sandra, a gente tinha dessas coisas quando era adolescente. Olha, Sandra, eu sou grata a ela, sabe por quê? Porque foi ela quem, eu posso dizer que foi ela quem me levou para a igreja. É, eu entrei para esse caminho de missão por causa de Sandra. Ela era legionária da Legião de Maria, lá da casa da Dona Maria Isaura, e foi através dela que eu conheci a fé. Alimentei-me da fé e hoje estou fiel até hoje, graças a Deus. Não estou mais na Legião, mas a Legião me mostrou o caminho na igreja e sou muito feliz e grata a ela por ter me apresentado. Boa noite, Thaís. Eu queria pedir uma reza, oração para minha irmã Ana Lopes, que está muito doente. Tá bom, querido. E estou muito feliz, porque você está tão feliz. Você hoje está achando tanta graça que isso é felicidade, né? É, hoje eu estou. Pois que feliz. Deus supõe o retorno de nós. Deus e peço oração por graça. Minha irmã. Tá bom, meu irmão. Obrigada. É Deus quem nos faz assim, né? Quem tem Deus tem fé, tem alegria, tem tudo. Apesar dos pesares, mas a gente consegue sorrir. Com Deus a gente consegue tudo. Sim, Neves, diga. Sandra morou aqui no sítio Arapuá um tempo e a gente era muito amiga e continua sendo amiga, mesmo Olha à aí. Distância. É que uma bênção, ótima pessoa. Que bênção, é mesmo. É uma joia. Oi, Fátima. Saudade, Taizinha, município de Serra Negra. Ah, é Serra Negra, né? Tá bom. Então tá, corrigido aí. Bom, minha gente, vamos para nossa súplica do dia, porque a gente também tem que rezar pelos nossos amigos da Rural. E a súplica do dia. E hoje, quinta-feira, é dia de apresentar a Nossa Senhora, os nossos amigos da Rural. Jailson Barbosa, Maria dos Anjos, Fátima Germano, o diácono José Jeová, Dona Deca, Revio Alves, José Faraújo, Maria Nazaré, Conceição Alves, João Antônio, Luzia Saraiva, Maria de Fátima Fernandes, Francisca Neta, Maria Júlia, Márcia Nicole, Maria Aparecida Santos, Maria Rosa, Socorro Azevedo, Júnia Maris, Mara Rejane, Ana Balbino, Maria José Hilda, Olindina, Jessineide Silveira, Luci Pereira, Franklin Wagner, Lucas Gabriel, Maria Betânia da Silva, Terezinha Fernandes da Silva e também rezar pelo nosso Padre Gleiber. Por todos vocês que nos pediram orações, as intenções de hoje, vamos apresentar a Nossa Senhora com essa Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, nos abençoe hoje e sempre. Amém. E assim, minha gente, concluímos o nosso programa para hoje. Obrigada pela audiência, pelo carinho, por me receber em sua casa, por ouvir a mensagem hoje. Guarde no coração, reflita, coloque em prática aquilo que colocou, que calou dentro de você, procure mudar, procure colocar em prática, procure ser feliz em Deus, vale a pena, viu? Que Deus te abençoe, uma santa noite, e amanhã estou de volta com a graça de Deus para mais um programa Amigos da Rural. Tchau, tchau. Na sequência tem o Ângelus e tem também o Santo Terço. A 102 FM acabou de apresentar o programa Amigos da Rural, com Thaís Araújo. Até o nosso próximo encontro. Rural FM 102,7. Interligando o Seridó através da evangelização. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nesta hora de prece, em que a natureza se recolhe, trazendo para o seio da terra a paz e a tranquilidade, nós levantamos o espírito para o alto e rezamos aquela que é mãe de todas as criaturas. Virgem Maria, Mãe dos pecadores, abrigai em vosso coração todas as aspirações dos homens, depois de um dia inteiro de lutas e de trabalhos, de vitórias e de fracassos, de alegrias e de tristezas. Nós depositamos aqui a nossa alma em vossas mãos. Tende compaixão dos filhos que se desgastaram na rotina do dia. Perdoai os que traíram os seus ideais e frustraram a sua vocação nas traições da vida. Perdoai aqueles que todo dia caem diante dos seus propósitos e dos juramentos mais sagrados. Animai-os para que todo dia também eles tenham a coragem de se levantar e possam continuar o seu caminho. Virgem Mãe de Deus, aqui vem também a lembrança dos que sofrem, dos que sofrem o desespero da vida, quando todas as esperanças se fecharam para os seus desejos, para os sonhos e para as aspirações da terra. Dos que sofrem a inconformação diante da estrada da providência e não podem compreender os caminhos de Deus. Dos que sofrem porque foram traídos, porque foram abandonados e assim enfrentam a luta interior da sua amargura. Dos que sofrem dentro da alma solidão e armam no palco de sua vida a triste história da angústia, da dúvida e da incerteza. Lembrai-vos ainda, Mãe de Deus, das vossas companheiras, das mães que sofrem por causa dos seus filhos, por causa dos seus maridos, porque tem o lar marcado pela crueldade dos desajustamentos ou das necessidades. Lembrai-vos também das mães que traíram a sua missão e rasgaram a felicidade da sua casa. Para elas, o sentimento de perdão. Lembrai-vos, Mãe de Deus, dos que sofrem a escravidão, dos que passam fome, dos que andam sujos, dos desajustados ou dos que não têm escolas, dos oprimidos e dos pobres. Fazei chegar para eles a hora da libertação. E também, Mãe de Deus, uma lembrança do homem do campo, do trabalhador da enxada, dos agricultores de todos os recantos, e fazei que para eles também chegue o dia da redenção. Para a juventude, a realização dos seus ideais, e para os que não têm fé, uma prece de reconciliação, a fim de que encontrem a luz do seu destino eterno. Para os doentes e os que estão no leito de morte, a saúde e o sossego de espírito. E assim, Virgem Maria, para todas as criaturas da terra, a paz e a felicidade. E dessa maneira, todos possam rezar tranquilamente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rural FM 102,7. A voz da igreja. A partir de agora, na Rural FM 102,7, o programa com o texto na mão. Com Maria, chegaremos ao céu. Consagração a Nossa Senhora no Seridó. Ó Maria, menina de Deus, filha de Joaquim e Ana, padroeira do Seridó, esposa do carpinteiro José, vós sois a perfeita discípula e primeira missionária do sertão. Nós vos amamos e a vós nos consagramos. Onde estivermos neste momento, estamos no santuário do vosso coração. Subimos convosco o monte de nossa fé e nos apresentais o coração de vosso filho. Deus vos fez uma fonte de graças e em vós brilham as vitórias do amor, da justiça e da paz. Abraçai-nos, vós sois nossa mãe e nossa irmã. Compreendeis a nossa vida porque viveis conosco no sítio e na rua, no centro e nas periferias, fazendo por onde haver segurança, saúde, educação para todas as pessoas, sem discriminações e preconceitos. Formai na escola do Evangelho os ministros de vossa igreja e os que nos servem no executivo, no legislativo e no judiciário. Sois a guia das famílias, conceição dos tempos de Deus, remédio para nossas dores, companheira dos aflitos, patrocínio das crianças, dos jovens e dos idosos, perpétuo socorro dos injustiçados. Vós ensinais ricos e pobres a serem unidos como as cercas de pedra. Vós sois Maria dos pobres, do ó, das graças, das vitórias, da luz, do carmo, da esperança, da piedade, do desterro, do rosário, das dores, dos navegantes de Guadalupe, Lourdes, Fátima, Aparecida, Maria de todas as mulheres, mãe de todos os homens. Recorremos a vós desde cedo, antes do canto do galo, e convosco permanecemos depois do desabrochar das flores. Permanecei conosco nas noites mais escuras que ameaçam nossa esperança. Nós nos inclinamos para plantar em vosso imaculado coração as preces de nossa alma, as sementes do rosário que debulhamos com tanto amor. Vós sabeis quem nós somos, porque conheceis a dureza da seca e a ternura da terra que a chuva beija, trazendo ressurreição para nossa vida. Não deixeis que se repitam a dor e o sofrimento da história dos indígenas, europeus e africanos que nos fizeram. Fazei-nos todos irmãos e irmãs, olhai para os crimes que cometemos contra os animais e as plantas do nosso sertão. Defendei-nos da desertificação, fazei-nos ser felizes no Seridó, nossa casa comum, segundo a vontade do Pai de todos nós. Ajudai-nos a pedir perdão a Deus pelas infidelidades ao Evangelho de vosso Filho Jesus, nosso Senhor, irmão e companheiro, na estrada da vida rumo ao céu, onde vos encontraremos e viveremos para sempre. Amém. Boa noite, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Sejam todos muito bem-vindos para mais um programa Com Terço na Mão. Que através do Sistema Rural de Comunicação 102.7, você acompanha nesse momento esse programa com o texto na mão, onde você pode, como você já conhece, já sabe, apresentar suas intenções, preces, pedidos, rezar conosco, fazendo parte dessa grande corrente de oração. Então você pode mandar para nós através do WhatsApp aqui da Rádio Rural, DDD 84-3421-2270, e rezar conosco, como eu disse, fazer a sua participação. Boa noite, povo de Deus, aqui é a missionária Célia, estou aqui hoje com o padre Railton. É uma alegria muito grande estarmos juntos para rezarmos o Santo Terço. Por isso, vá enviando seus pedidos de oração para que juntos a gente possa rezar por todas as intenções. E isso, juntos com Nossa Senhora, poder apresentar todas as intenções que nós trazemos, para colocar diante de Deus pelas mãos de Nossa Senhora. Já faz um tempinho, que não aparecia por aqui, estamos aqui novamente, graças a Deus, hoje tendo essa oportunidade de estarmos aqui rezando juntos o nosso texto através do Sistema Rural de Comunicação. Então vamos juntos iniciar rezando. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.

Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para os céus e socorrei especialmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Segundo mistério, contemplamos a auto-revelação nas bodas de Caná. Então, nesse segundo mistério do nosso texto, vamos começar a colocar aqui as intenções que chegam para cada um de nós. Aqui nós temos a nossa irmã Francisca Bezerra, ela fala conosco, né, lá do sítio Fechado, em Jardim de Piranhas. Ela diz: boa noite, irmãos na fé. Vamos juntos rezar o Santo Terço. Peço bênçãos e orações por mim, meus filhos, netos e bisnetos, pelo meu esposo Osmar, por vocês que evangelizam, e peço oração por todo o clero, pelos injustiçados e pelos que sofrem por doença, por alguma enfermidade. Um abraço, dona Francisca. Colocamos nesse momento diante de Deus, pelas mãos de Nossa Senhora, cada uma dessas intenções que a senhora colocou, que a senhora apresentou, pedindo especialmente, né, pela sua família, para que todos vocês sejam muito abençoados. Temos aqui mais uma intenção. A nossa irmã Luziene deixou aqui a sua mensagem. Boa noite, minha irmã. Boa noite, do sítio Barra da Cachoeira, Luziane, pede orações para todos os falecidos da minha família. Todos os meus amigos, minha filha Luziane, Vinícius, Gilberto, Matheus Silva, Dantas, e os padres, as crianças, todas as pessoas que estão nos hospitais, que Jesus dê a recuperação da saúde deles. E um abraço para todos da Rural. A irmã Célia, seu Antônio, Guilherme, Matheus, a minha amiga Maroca, no sítio Barra da Cachoeira, Luziane. Amém, minha irmã. Deus abençoe a senhora. Colocamos, né, nesse momento, a senhora que pediu aí por todos os falecidos da sua família, que Deus, nesse momento, pelas mãos de Nossa Senhora, pelas mãos da Virgem Maria, receba nesse momento cada um. A gente recebeu aqui um boa noite da nossa irmã Delcino Felinto. Que deseja que as bênçãos de Deus cheguem até você. Que Deus te proteja, te ilumine e te guarde. E tenha uma boa noite, um bom descanso. Amém. Muito obrigado, né? Deus abençoe grandemente a sua vida. Obrigado pela sua participação aqui conosco. Né? Então, com esses irmãos, com essas intenções, nós vamos rezar juntos o nosso segundo mistério. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.

lembrando de todos, né, assim, que faz parte aí do contexto da Igreja de Serra Negra, da nossa igreja aqui de Caicó, colocando todos os mais necessitados também. Então colocamos tudo isso diante de Deus pelas mãos da nossa querida mãe de Nossa Senhora. Temos aqui mais uma mensagem da nossa irmã Francisca Emília da Silva. Boa noite, dona Francisca. Boa noite, Padre Railton. Boa noite, irmã Célia. Saudades, Padre Railton. Hoje peço orações e bênçãos para mim, para meus filhos e meu esposo. E orações e bênçãos pela saúde dos meus familiares, principalmente aqueles que estão com problema de saúde. Peço bênçãos e orações pela paz mundial, por todas as pessoas que estão enfermas, principalmente aquelas que estão nos leitos dos hospitais. E bênçãos e orações pela família de Francisca Queiroz e ela. E para vocês, uma noite abençoada. Amém, dona Francisca, muito obrigado. Obrigado pelo carinho. Que bom estar aqui rezando, né? Sempre que temos a oportunidade. Então colocamos, viu, dona Francisca, especialmente a sua família, nesse momento diante de Deus, pelas mãos de Nossa Senhora. Também cada uma das situações das pessoas que a senhora apresentou, né? Pela saúde daqueles que estão doentes. Que Deus possa, né, nesse momento, abençoar, visitar e abençoar cada uma dessas pessoas. Então temos aqui mais uma intenção, essa é da nossa irmã Islane Pinheiro. Ela diz: boa noite, Célia, boa noite, Padre Railton, que saudade, obrigado, Islane, pelo carinho. Quero me unir a vocês para rezar pela minha família, amigos, vizinhos, moradores de rua, idosos, crianças, pelos sacerdotes, enlutados, pelos pacientes oncológicos, pelos que estão em casas de recuperação, por todos que acompanham o Santo Terço, em especial pela família de Dona Sandra e por todos vocês da comunidade Boa Nova. Muito obrigado, Islano, obrigado pelo seu carinho, né? Obrigado pela sua intenção, por estar participando conosco. Colocamos diante de Deus nesse momento você, toda a sua família, seus vizinhos, apresentamos todas essas situações de risco, né, que você apresentou. Colocamos cada uma dessas situações, que Deus possa, né, abençoar cada uma delas. Pedimos também por Dona Sandra, que Deus abençoe, né, em todas as necessidades dela. Então, por todas essas intenções que nós acabamos de ouvir nesse momento, rezemos o nosso mistério. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para os céus e socorrei especialmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. No quarto mistério luminoso, contemplamos a transfiguração de Jesus. Então, nesse quarto mistério, vamos acolher aqui as intenções que ainda chegam para nós. A nossa irmã Fátima Germano deixou aqui a sua mensagem. Vamos ouvir. Boa noite, dona Fátima. Boa noite, meus irmãos, na fé. Hoje minhas orações vão para nossos padres, nosso padre da nossa comunidade, nosso padre, padre Ivanó, padre, todos os padres, padre de Serra Negra, e o nosso que é daqui da comunidade, que é Padre Tadeus, Padre Ivanov, Padre Glebel e todos os padres, todos, seja abençoado por Deus, pela minha família, pela minha sobrinha que está fazendo um tratamento difícil, que Deus abençoe ela. E por todos que todos nós merecemos, precisamos de orações pelo povo que está sofrendo ainda na pele aquela tragédia do Rio Grande do Sul, pelo mundo inteiro. Amém, dona Fátima. É isso mesmo, né? Especialmente, também estava lembrando, né? Ia colocar lá no mistério, mas já a senhora já apresentou, graças a Deus, essa situação ainda do Rio Grande do Sul, né? Que continua ainda muito, uma situação ainda muito difícil, né? Parece assim que o peso da internet vai passando, né? Vai chegando outras coisas, mas a situação que ainda é muito grave, né? Ainda são muitas pessoas em dificuldades, ainda são muitas pessoas em situações muito difíceis, né? Então coloquemos diante de Deus, peçamos também por esse povo, né? Possamos nos unir em oração por eles, que Deus os abençoe, continue os abençoando, também todas as pessoas que ainda lembram de ajudar, sejam abençoadas, que a gente possa continuar ainda lembrando disso, né? De poder ajudar essas pessoas que mais que estão precisando nesse momento, aqueles que estão indo como voluntários, sejam muito abençoados, que Deus os proteja, né, de todo o mal, de enfermidades, os missionários, né, que estão indo para ajudar nesse momento de tanta dificuldade lá no Rio Grande do Sul, que Deus possa, né, continuar abençoando toda essa situação, que Deus tenha misericórdia e que possa continuar abençoando toda essa situação. Temos aqui ainda uma mensagem do nosso irmão José Rubens de Medeiros. Ele deseja boa noite a todos que acompanham o Santo Texto.

Silene Silva, em Jardim de Piranhas, e de todos os familiares. Amém, Silene. Então, nesse momento também, nós nos unimos a Deus em louvor e em agradecimento a Deus pela vida de Chico de Querida, né? Seu Francisco dos Santos. Que Deus abençoe muito a vida dele, abençoe a sua família, continuem abençoando em todas as suas necessidades. Mas hoje, gratidão a Deus, né? Louvor a Deus pelo dom da vida de seu Francisco. Temos também aqui nossa irmã Francisca Dantas de Queiroz, que deixou também a sua mensagem. Boa noite, dona Francisca. Boa noite. Estou pedindo oração para mim, para minha família, para minha casa, para João Miguel, Maria, Micarla, Ana Mel, Sâmia, Santana, Sandra, Patrocina, Marlene, Francisca Emília, Rita Emília, Fátima Barro, Fátima Germano, Joaquim, Felipe, Jadson, Tchum de Assis, para vocês, para o mundo inteiro, e o povo do Rio Grande do Sul. Amém, dona Francisca. Deus abençoe, né, cada uma dessas intenções, as pessoas que a senhora apresentou. Sejam todas elas muito benditas, sejam todas elas muito abençoadas, né, colocadas aqui em nossa corrente de oração. Sejam todas elas, nesse momento, alcançadas, né, pela graça, pela bênção e pela intercessão de nossa querida mãe, que sempre apresenta a seu filho Jesus. Temos aqui mais uma mensagem da nossa irmã Francisca das Neves. Boa noite, dona Francisca. Boa noite, é Francisca Maria das Neves, aqui do Sítio Arapuã, em Serra Negra. Eu sou ouvinte de todos os dias, eu ouço o texto, acompanho. Hoje eu quero pedir orações pelos padres, né? Padre Givanildo, que é serranegrense, ficou um tempão aqui em nossa paróquia. Padre José Mário, que hoje é o pároco de Nossa Senhora do Oi, Serra Negra do Norte. E por todos os padres eu acompanho pela internet. Vários padres, rezo junto com eles, e eu quero que abençoado, pedir orações, abençoar todos os padres. Obrigada. Nós que agradecemos, viu, dona Francisca? Deus abençoe a senhora, Deus abençoe a sua família, e obrigado, né, por estar sempre rezando conosco, estar nos acompanhando. Deus abençoe a senhora em todas as suas necessidades, e obrigado, né, por rezar nessa intenção por todos os padres, todos os sacerdotes, né, especialmente esses que a senhora apresentou. Temos aqui também a nossa irmã Dalvani Araújo, deixou a sua mensagem. Boa noite, dona Dalvani. Boa noite, estou pedindo oração para minha família, para mim, para minha casa, para a Cícera, para Francisco Ferreira de Souza, que vão fazer uma cirurgia amanhã, e para o dos presídios, e para vocês da rádio, e para o povo do mundo inteiro, e para o povo do Rio Grande do Sul. Que Deus abençoe. Amém. Amém, dona Dalvani. Muito obrigado, viu, pela sua participação. Obrigado por estar rezando conosco. Que Deus abençoe, abençoe a senhora, a sua família, cada uma das intenções que a senhora apresentou. Né, também queremos colocar aqui a intenção, né, pela cirurgia, pela saúde de Maria José Estácio Cruz. Que Deus abençoe a vida dela, que Deus, amanhã, passando por essa cirurgia, seja muito abençoada, né, em todas as suas necessidades, as mãos de médicos, que sejam todos muito abençoados nesse momento, para que Dona Maria Cruz possa fazer uma cirurgia muito abençoada, possa se recuperar em todas as suas necessidades. Também temos aqui as intenções da nossa irmã Selma. Ela mandou uma mensagem para nós pedindo oração. Ela diz: aqui é Selma, da cidade do Crato, no Ceará.

Infinitas graças vos damos, soberana rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre tomarmos debaixo do vosso poderoso amparo, e para mais os obrigar-vos saudamos com a salve rainha. Salve rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas, e a pois advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei-nos, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Irmãos, vamos nesse momento fazer também a nossa consagração à Nossa Senhora. É, consagre nesse momento à Virgem Maria tudo aquilo que você tem, que você é, que você traz, sua família, seus problemas, suas dificuldades, as pessoas que você gostaria também nesse momento de consagrar à Nossa Senhora. E assim rezemos juntos. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós. E em prova de minha devoção para convosco, eu vos consagro, neste dia e para sempre, meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração, inteiramente todo o meu ser. E como assim sou vosso incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Meus amados irmãos, passando aqui para agradecer pela última campanha que fizemos, por toda a ajuda, por todos vocês que compraram o Bolo do Bem. E lembrando que a gente está na campanha novamente, né? O Bolo do Bem custa R$20, a gente está passando para oferecer para você que pode, que queira nos ajudar, comprando o Bolo do Bem. Você que não quer comprar, mas pode indicar alguém, algum parente, algum vizinho, que nós estamos nessa campanha do bolo. E você pode fazer o pedido do bolo do bem, que vai ser entregue sábado, a partir das 14h. Fazer o seu pedido do bolo pelo número que eu vou passar agora, que é o da nossa missão. 84998345783. 84998345783. Desde já nós agradecemos a todos vocês que comprarem, ou que indicarem, ou que nos ajudar oferecendo a um parente, a um vizinho. Toda ajuda é bem-vinda. O bolo custa R$20. Você pode fazer o pedido e nós entregamos no sábado. Tá certo? Nosso muito obrigado. Também pedimos a você que tenha roupa usada, que não sirva mais, que possa trazer aqui para a rádio e deixar aqui dizendo que é da Boa Nova, que a gente passa para arrecadar. Mais alguma coisa, Padre Raio? Não, é isso mesmo. Então, vamos nesse momento pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite. Até a próxima semana, se Deus quiser, com mais um programa com o Terço na Mão. Boa noite. Deus abençoe. Da minha devoção, eu hoje vos dou o meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou. Você ouviu na Rural FM 102.7 o programa Com o Terço na Mão. Com Maria, chegaremos ao céu. País no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quinta-feira, 6 de maio de 2024. Vamos ao destaque do dia: manutenção do emprego. No Rio Grande do Sul, o presidente Lula anuncia que o governo federal vai pagar um salário mínimo a todos os trabalhadores com carteira assinada por 2 meses. E de volta ao Vale do Taquari, presidente Lula diz que novas casas serão construídas onde não haja perigo de inundações. Vamos fazer parceria com o governo do estado, com o governo federal, para que a gente faça a casa mais segura para as pessoas, mas que a gente não vai ser mais vítima das enchentes do Rio Taquari. E também na Voz do Brasil de hoje, educação. Para superar o analfabetismo e melhorar a educação de jovens e adultos, governo federal lança pacto nacional com estados e municípios. Serão liberados 4 bilhões de reais para a oferta de mais de 3 milhões de novas matrículas e integração com a educação profissional. Além disso, o programa Pé de Meia será ampliado para 135 mil estudantes jovens e adultos no ensino médio. E ainda, inscrições do Enem terminam amanhã. E nossa entrevista do dia será com a presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, Fernanda Pacobaíba. Ela vai falar das novas contratações de obras escolares pelo modelo de sistemas construtivos industriais, em que os itens são pré-moldados de fábrica. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo em redenacionalderadio.ebc.com.br ou no canal Gov na sua TV aberta. Construir escolas de forma mais rápida, com sustentabilidade e segurança. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, quer discutir a implantação de um novo modelo de construção que pode reduzir o prazo de entrega de uma obra de 18 meses para 8 meses. E sobre o assunto a gente conversa com a presidente do FNDE, Fernanda Pacobaíba. Boa noite, presidente. Boa noite. Bom, o FNDE quer então discutir esse novo modelo para construção de escolas no país, né? Reduzindo prazos de entrega com inovação e sustentabilidade. Na prática, como é que funciona o sistema construtivo industrializado? Pois é, o sistema construtivo industrializado é como se fosse uma linha de produção industrial mesmo, em que você tem não aquela ideia tradicional que a gente tem do canteiro de obra, tijolo, cimento, mas todo o projeto sendo estruturado antes nas indústrias e ele chega na comunidade já pré-formatado e com a montagem sendo o momento que eu diria que as pessoas vão conseguir enxergar já a montagem do projeto. Agora, presidente, isso pode ser associado com uma obra que está inacabada, por exemplo, ou seja, uma obra que já começou no modelo tradicional, ajuda também a reduzir o tempo dessas obras? Nós não almejamos fazer uma junção da metodologia construtiva convencional, né, do tijolo, no caso de uma obra inacabada que já começou, com a metodologia inovadora. O que nós pretendemos é começar projetos 100% na metodologia industrial, porque realmente essa mudança é bem complicado você gerenciar uma obra usando as duas metodologias. E uma escola em módulos pode, por exemplo, ter a mesma durabilidade de uma escola feita no sistema tradicional? Pois é, essa investigação que a gente está fazendo do mercado e nós temos nos surpreendido de fato com projetos que duram 25, chegando até 40, 50 anos de durabilidade, né? Então, a metodologia industrial, ela vem trazer um diferencial também, eu diria, não só de uma entrega rápida, mas de uma longevidade à semelhança da metodologia convencional. E o FNDE vai oferecer assistência para os municípios adotarem esse modelo? Pois é, a nossa ideia é, nós estamos fazendo esse evento em Brasília hoje e amanhã no auditório do INEP, e a nossa ideia é conhecer esse mercado, trabalhar os nossos projetos para fornecer a partir das próximas etapas aí do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento, que este ano já está começando 1.863 novos termos de compromisso com os estados e municípios. Nós queremos ter na nossa estante, né, de projetos as metodologias industriais. Nós já temos exemplos de obras feitas nesse sistema? A senhora pode citar algum? Olha, recentemente eu estive no estado do Amapá, na capital, Macapá. Lá temos algumas escolas com metodologias construtivas, inclusive escolas do FNDE. Nós tivemos no passado já uma experiência com metodologias construtivas. Não, o índice de finalização dessas obras não foi razoável, mas de qualquer forma nós temos várias já feitas pelo FNDE que estão espalhadas pelo Brasil. Agora a senhora pode explicar um pouquinho melhor essa tecnologia? Uma fábrica vai produzir peças que vão ser encaixadas? Como é que é? É mais ou menos aquilo que a gente conhece como uma construção pré-moldada? O Brasil não tem muita cultura da metodologia industrial, mas quando você vai a outros países, semelhança dos Estados Unidos, é um mercado que é muito pulsante da metodologia industrial. Você toca na parede, você vê, você diz, gente, isso aqui não é de tijolos, né? No sentido convencional. Então, outros países utilizam enormemente, o próprio Reino Unido, né? Até até porque essa ideia da metodologia industrial, ela se conecta muito com sustentabilidade. Você ter redução de emissão de gás carbônico, você ter redução de resíduo também na obra. Então, é uma ideia que não só junta inovação com, eu diria, menor tempo na entrega, mas também um índice de sustentabilidade que hoje a gente precisa estar super antenado com isso. Presidente, o governo federal lançou no ano passado o Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação. Quantas obras já foram efetivamente retomadas? E há ainda municípios que estão devendo documentos e que podem ter as obras canceladas? Exato. O Pacto da Retomada lançado pelo presidente Lula ano passado deu a oportunidade para 3.783 obras serem retomadas. Até hoje, o dado de hoje que está disponível no portal online em tempo real do FNDE são 205 obras retomadas espalhadas aí pelo Brasil. Nós tivemos mais de 8 mil análises técnicas já realizadas e tem um prazo até o dia 28 de junho para 528 obras que correm o risco de serem canceladas caso a primeira diligência não seja respondida. Nós temos feito um trabalho muito forte, especialmente com os tribunais de contas estaduais, com a Tricom, para de fato essas pessoas, né, os gestores responderem essa diligência para a gente, porque senão essa obra vai ser cancelada. Então são 528 obras que tem até o dia 28 de junho, agora de 2024, para responder ainda a primeira diligência, que é basicamente laudo de engenharia, a planilha orçamentária e algumas declarações do gestor. Mas a gente está falando de obras, de que tipo de obras exatamente? A gente está falando de construção de escola, de creche? A gente está falando de creches, a gente está falando de escolas, a gente está falando de quadras, a gente está falando de coberturas de quadras. Então, o FNDE tem nesse pacote da retomada, né, reformas, também, ampliações, tem várias obras que estão espalhadas aí no Brasil na retomada. Isso. Pois não, faz não. E a senhora tem um balanço, então, de quantas obras estão em andamento e quantas já foram entregues? Pois é, essa pergunta é muito boa, porque dá para compreender o quanto o governo federal hoje, o governo do presidente Lula, tem estimulado verdadeiramente o investimento na educação básica. Pra vocês terem dimensão, nós iniciamos o governo em torno de 2.600 obras em andamento. Hoje nós temos em torno de 8 mil obras que estão ou em andamento, ou estão com termos de compromisso sendo finalizados, ou estão aptas à retomada. Então, assim, é realmente algo expressivo. Outro dado que é super importante: do início do nosso governo, de janeiro de 2023 até hoje, 908 obras entregues em todo o Brasil. Então, o investimento aí supera, né, chega a quase 2 bilhões de reais. E mais do que isso, a retomada da crença também, da confiança no FNDE, especialmente no pagamento em dia dessas obras. A gente sabe da importância, são pequenas empresas que geralmente fazem as obras da educação. E aí, quando você atrasa uma parcela, a empresa tende a abandonar aquela obra. E nós temos pago, enfim, cumprindo bem os prazos. Muito bem, nós conversamos com Fernanda Pacobaíba, presidente do FNDE. Obrigado pela entrevista mais uma vez, a Voz do Brasil. Eu que agradeço. E a gente segue falando de educação porque quase 70 milhões de brasileiros acima de 18 anos não concluíram o ensino básico. E 11 milhões acima de 15 anos não sabem ler nem escrever. Mudar esses dados é o foco de um novo pacto intersetorial lançado hoje sob o comando do Ministério da Educação. O pacto prevê 12 ações para superar o analfabetismo e incentivar a educação de jovens e adultos em um investimento de 4 bilhões de reais. Foram 48 anos fora de uma sala de aula. Quando jovem, a prioridade de Evan Albuquerque era trabalhar para se sustentar. Mas, ao mudar com a família para João Pessoa, virou vizinho de uma escola que oferecia a EJA, Educação de Jovens e Adultos, e viu uma oportunidade de recomeçar. Concluiu o ensino médio e hoje, aos 62 anos, vai entrar na universidade. E meus filhos, papai, volta a estudar, eu voltei. Eu concluí meu ensino fundamental, meu ensino médio, e aí quando veio o Enem, agora esse ano eu fiz o Enem, passei na UFPB pro curso de Engenharia de Energias Renováveis aqui, e é muito gratificante. A superação do analfabetismo ainda é um desafio para o país. De acordo com o censo de 2022, 7% dos brasileiros com mais de 15 anos, cerca de 11 milhões de pessoas, não sabem ler nem escrever. Para mudar essa história, foi lançado o Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação da Educação de Jovens e Adultos, que prevê a oferta de 3 milhões e 300 mil novas matrículas na EJA em todo o país. Ao todo, serão investidos 4 bilhões de reais em 12 programas e ações. Entre eles está a oferta do pé de meia a 135 mil alunos do ensino médio da EJA. O incentivo financeiro é pago para que os alunos frequentem e concluam o ensino médio, mas ainda não contemplava os estudantes dessa modalidade. Outra medida é a retomada do programa Brasil Alfabetizado, com a oferta de 60 mil bolsas para educadores populares e 900 mil vagas para estudantes. As turmas podem ser instaladas em espaços da comunidade, facilitando o acesso. Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, o Pacto Nacional vai envolver diversos setores da sociedade, atuando em duas frentes. Queremos, por meio desse pacto, atacar essas duas frentes, analfabetismo e baixa escolaridade. E nos dois casos, vamos lutar para que isso se dê o quanto for possível integrado à educação profissional. Nós vamos querer que esse pacto envolva toda a sociedade, todos os órgãos. Nós temos que implementar nesse país uma cultura de indignação em relação a esses números de alfabetização no nosso país. O pacto também vai garantir incentivo financeiro para escolas com vagas para a EJA, por meio do programa Dinheiro Direto na Escola. Também está previsto o retorno do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, o Projovem, voltado para estudantes que não concluíram o ensino fundamental. Com o pacto, o programa deve alcançar 100 mil estudantes até 2026, nas áreas urbanas e rurais. Para Ivan Albuquerque, do início desta reportagem, nunca é tarde para retomar os estudos e investir no conhecimento. Eu digo assim, que a pessoa não desista nunca, nunca é tarde. A pessoa que realmente quer, né, é uma riqueza fantástica. Os alunos da EJA vão receber livros didáticos a partir do ano que vem. E a medalha Paulo Freire vai valorizar as iniciativas que se destacarem na superação do analfabetismo. Reportagem Luana Karen. As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio terminam amanhã. E pessoas com diferentes tipos de deficiências ou de necessidades especiais podem ter assistência e adaptações na prova. Mas, para isso, elas precisam informar agora na inscrição. Ainda dá tempo. A Luana Karen também preparou uma reportagem explicando tudo sobre isso. Vamos acompanhar. O auxiliar de serviços gerais, Nelson Lopes, nasceu surdo. Mais novo, teve dificuldade para ser incluído em sala de aula. A exigência do trabalho precoce contribuiu para afastar ainda mais Nelson da escola. Agora, aos 59 anos, ele concluiu o ensino médio e não quer mais parar. Vai fazer o Enem. Sonha em ser engenheiro. Ouvimos o Nelson a partir da tradução da Aline Pacífico. Há muito tempo atrás, eu ia com a minha mãe para a escola e tinham surdos, mas nós não tínhamos intérpretes. Eu sozinho em sala de aula, então eu tinha muita dificuldade de aprender, os professores não sabiam ensinar e eu fiquei muito triste com isso. Aí acabei desistindo, parei de estudar durante muito tempo por falta de acessibilidade, de comunicação, e eu me sentia isolado, sozinho, e isso me entristecia muito. E eu sempre sonhei que eu gostaria de estudar, de aprender, e sempre busquei, né? Então foi quando eu retornei agora já adulto os meus estudos e cheguei até aqui. Para atender pessoas como Nelson, está disponível na página do INEP, no YouTube, o vídeo com o edital do Enem 2024 em Língua Brasileira de Sinais, Libras. Tem também o edital para pessoas com deficiência visual, com recurso de leitura de tela. O conteúdo faz parte das políticas de inclusão e acessibilidade do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. O diretor de gestão e planejamento do INEP, Ricardo Cardoso, falou dos diversos atendimentos oferecidos durante a realização do Enem. Nós temos atendimento especializado para a pessoa que é lactante. Nós temos atendimento especializado para as pessoas que têm descalculia, transtorno do espectro autista, vários tipos de deficiência física, deficiência visual, deficiência auditiva. O que é importante é o participante, entendendo, né, a sua necessidade, ele identificar qual tipo de tratamento especializado é o mais adequado, é aquele que vai atender, né, aos seus anseios, às suas necessidades. E do período de inscrição, né, que é do período de 27 de maio a 7 de junho, ele, ao mesmo tempo que ele solicita, que ele faz a sua inscrição, ele já solicita o atendimento especializado. Há 25 anos, a professora intérprete Aline Pacífico trabalha em sala de aula, intermediando a relação entre professores regentes e alunos como Nelson Lopes, que conhecemos no início desta reportagem. Atualmente, ela tem 3 alunos que vão fazer o Enem. Sim, eles estão empolgadíssimos, né? Assim, toda vez quando fala assim, o Enem abriu, e a gente sabe já que ele é disponibilizado em língua de sinais, que tem a videoprova, assim como o edital, e eu sempre estou aqui auxiliando eles nas inscrições, e todos querem, né, fazer uma faculdade, um ensino superior, e querem, né, alcançar novos ares aí. Os alunos da Aline poderão contar com a videoprova no Enem. Já quem tem baixa visão e pedir para ter uma prova com texto e imagem ampliados ou super ampliados, terá também o cartão resposta e a folha de redação aumentados. Antes, era preciso fazer uma solicitação. A ideia é permitir que o candidato tenha mais autonomia para transcrever as respostas para a folha definitiva. Reportagem Luana Karen. O presidente Lula voltou hoje ao Rio Grande do Sul e anunciou um novo pacote para socorrer o estado. Entre as medidas, mais recursos para reconstrução, novos leitos de saúde e aquisição de moradias. E o governo vai dar incentivo para as empresas atingidas pelas enchentes manterem os empregos de seus funcionários. O pagamento de 2 parcelas de um salário mínimo para todos os trabalhadores que têm carteira assinada. No Vale do Taquari, praticamente todas as cidades foram afetadas pelas enchentes. Em Cruzeiro do Sul, cidade com 12 mil habitantes, o rio Taquari subiu mais de 30 metros. Ilhados, moradores foram resgatados dos telhados, como o seu Sérgio Antônio Malman. Demolido tudo, mas fazer o quê? A casa do meu filho foi embora. Em Passo de Estrela, bairro mais atingido na cidade, foram 650 casas destruídas. O marceneiro José Luiz Schneider recolhe os poucos tijolos que sobraram. A coisa é ir embora, tem que abandonar o lugar, não tem o que fazer. Pela quarta vez no Rio Grande do Sul, desde o começo das enchentes, Lula também foi Arroio do Meio. Com quase 22 mil habitantes, a cidade também foi destruída. Acompanhado dos ministros, Lula assinou medida provisória para destinar mais recursos para o estado, entre elas o pagamento de 2 parcelas de 1 salário mínimo a mais de 434 mil trabalhadores, que custará mais de R$1,5 bilhão de reais em investimentos. O pagamento será feito ao empregado após a empresa aderir ao programa. Em contrapartida, as empresas vão manter os empregos, explica o ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Trabalhador seletista, trabalhadores domésticos, estagiário e pescadores artesanal. Que contrapartida nós estamos pedindo para as empresas? Que elas mantenham mesma quantidade, mesmo receber, manter mais, portanto, 2 meses de garantia de não demissão. Entre as ações adotadas pelo governo federal está o pagamento de auxílio reconstrução no valor de R$ 5.100, que já foram depositados para mais de 100 mil pessoas. Disse o ministro do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes. De 240 mil famílias, que era a nossa previsão atender com o auxílio reconstrução que o senhor criou, a gente já tem aprovado em pouco mais de 3 semanas de trabalho 161 mil famílias. Exatamente na data de hoje, mais de 100 mil receberam. O ministro das Cidades, Jader Filho, lembrou que o governo também vai comprar casas para famílias atingidas nas enchentes e que se enquadram nas faixas 1 e 2 do Minha Casa Minha Vida. Nós assinamos a portaria para que a Caixa possa recepcionar, seja unidades habitacionais novas, como unidades habitacionais usadas, para que o governo federal possa adquirir essas unidades prontas e a gente possa entregar a essas famílias. Na área da saúde, serão 720 novos leitos clínicos e emergenciais, disse a ministra da Saúde, Genísia Trindade. Nós concluímos o processo de leitos emergenciais, cuja portaria sairá hoje, para que nós possamos organizar a fase da reconstrução. O presidente Lula visitou áreas destruídas, conversou com moradores e pediu celeridade na reconstrução das casas. Lula voltou a defender apoio total na reconstrução do estado e disse que será preciso planejamento para não repetir o desastre. Nós não temos o direito de refazer a casa das pessoas aonde a água vai chegar. Vamos fazer parceria com o governo do estado, com o governo federal, para que a gente faça a casa mais segura para as pessoas. Mas que a gente não vai ser mais vítima das enchentes do Rio Taquari. O governo já investiu mais de 62 bilhões de reais no Rio Grande do Sul. De Arroio do Meio, Rio Grande do Sul, Pablo Mundim. E o Rio Grande do Sul é o estado com maior produção de arroz no Brasil. Diante das enchentes, surgiu a preocupação com o abastecimento do cereal no resto do país. Por isso, uma das medidas adotadas pelo governo federal foi a autorização para importação de até 1 milhão de toneladas de arroz. E hoje ocorreu o primeiro leilão para a compra de 263 mil toneladas, que serão vendidas ao consumidor final por até R$ 4,00 o quilo. E a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, garante que o produto vai obedecer rigorosos critérios de qualidade. No primeiro leilão realizado nesta quinta-feira em formato eletrônico, foram adquiridas 263 mil toneladas de arroz importado. O presidente da Conab, Edgar Preto, destacou que haverá um rigoroso controle de qualidade na compra do produto. Serão aplicados os mesmos padrões exigidos para o arroz nacional. As barreiras sanitárias que existem no nosso país nos dão a garantia de que qualquer produto que entra do país, ele é inspecionado, é verificado a origem, o que contém, para garantir que o consumidor vai conseguir consumir um produto de qualidade. Neste arroz importado não será diferente. Toda a rigidez da barreira sanitária do Brasil será utilizada para este controle. Além do que, nós vamos colocar técnicos altamente qualificados, experientes da Conab, para estar acompanhando nos portos a partir do momento que o produto chegar, para observar se está de acordo com a legislação brasileira, e é essas garantias que nós queremos dar aos nossos consumidores. O edital da compra estabelece que o arroz deve chegar ao consumidor por no máximo R$ 4,00 o quilo, o que corresponde a R$ 20,00 o pacote de 5 quilos. E ele receberá uma embalagem específica com indicação de produto subsidiado. O diretor executivo de política agrícola da Conab, Silvio Porto, explicou que o leilão feito agora é destinado para distribuição imediata do alimento. Nosso objetivo é que esse produto, uma vez internalizado, ele seja rapidamente disponibilizado aos consumidores. O que nós queremos é que esse produto chegue o mais rápido possível à mesa do povo brasileiro. O leilão do arroz é a forma de reduzir os riscos de desabastecimento do grão. O risco surgiu depois que as fortes chuvas atingiram o Rio Grande do Sul. O estado é responsável por 70% da produção nacional do cereal. Reportagem Graciele Bittencourt. E atenção, aposentados e pensionistas do INSS. Se você acha que seu benefício está errado e quer pedir a revisão, você pode entrar em contato com o INSS. O prazo para pedir a correção de informações e a revisão dos benefícios no INSS é de 10 anos. Por exemplo, se uma pessoa passou a receber seu benefício em agosto de 2014, seu prazo para solicitar a revisão expira em setembro desse ano. Para fazer o pedido do serviço, o aposentado ou pensionista precisa ter em mãos todos os documentos necessários para comprovar o que deseja. As solicitações de revisão podem ser feitas de forma remota por meio da central 135 ou pelo aplicativo ou site Meu INSS. Para acessar a plataforma é necessário possuir um cadastro no portal gov.br, que exige login e senha. Desenrola para pessoas físicas foi encerrado, mas pequenas empresas e microempreendedores ainda podem renegociar suas dívidas. As dívidas que podem ser renegociadas são aquelas que não foram pagas até 23 de janeiro de 2024. A partir de julho, as empresas desenroladas terão acesso a um crédito com taxas de juros especiais para promover o crescimento e aumentar a produtividade. Para aderir à iniciativa, o microempreendedor ou pequeno empresário deve entrar em contato com a instituição financeira onde possui a dívida. O programa já negociou mais de 800 milhões de reais por meio dos bancos públicos. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, até amanhã. Boa noite para você, até amanhã. Do Brasil. Governo Federal. Estamos aguardando o sinal do Supremo Tribunal Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF reconhece a omissão legislativa na proteção ao Pantanal. STJ homologa sentença italiana contra Ricardo Falco, condenado junto com o ex-jogador Robinho por estupro coletivo. Justiça trabalhista condena a Chapecoense a indenizar família de vítima de acidente aéreo. Boa noite, eu sou Marcela Luiza. E eu sou Walter Lima. Por maioria, o plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a omissão do Congresso e fixou o prazo de 18 meses para a lei de proteção ao Pantanal. A Constituição prevê proteção especial a alguns biomas do país, dependendo de lei específica para a utilização da vegetação nativa. Neto Costa. Na ação, a Procuradoria-Geral da República alegava demora do Congresso Nacional em editar lei específica sobre as condições para a preservação do meio ambiente na exploração de recursos do Pantanal, bioma presente em parte dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Na sessão desta quinta-feira, o plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a omissão legislativa em editar lei específica para a proteção do Pantanal e estabeleceu o prazo de 18 meses para que o Congresso Nacional legisle sobre o tema. Durante esse período, aplicam-se as leis estaduais de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul para a proteção do Pantanal. A Corte Especial do STJ homologou a sentença italiana que condenou Ricardo Falco a 9 anos de prisão. Ele e o ex-jogador Robinho foram condenados por estupro coletivo cometido na Itália. Fátima Uchoa. Assim como havia decidido em relação a Robinho, a Corte Especial do STJ determinou a imediata execução da pena no Brasil, sem a necessidade de aguardar o trânsito em julgado da homologação. Para isso, foi determinada com urgência a expedição de ofício à Justiça Federal de São Paulo, onde Ricardo Falco mora. A análise do STJ não entra no mérito da condenação criminal, ou seja, não reexamina os fundamentos da sentença italiana, limitando-se a verificar apenas a regularidade formal. O relator na Corte Especial foi o ministro Francisco Falcão. Segunda turma do TST condena Chapecoense a pagar R$600 mil à família de chefe de segurança morto em queda de avião. O trabalhador viajava com o clube para disputar a Copa Sul-Americana na Colômbia quando aconteceu um acidente em novembro de 2016. Larissa de Paula. A família do segurança entrou com uma ação trabalhista contra a Associação Chapecoense, pedindo indenização, já que ele era o provedor da casa. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho e a segunda turma condenou o clube de futebol a indenizar a família, além de pensão mensal à mulher e aos 5 filhos do empregado. Segundo o colegiado, o deslocamento em viagens a serviço é considerado tempo à disposição do empregador e, portanto, ele é responsável pelos riscos delas recorrentes. Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo convida pessoas com conhecimento em Libras para participar das eleições municipais em outubro deste ano. Colaboradores vão ajudar eleitores surdos ou com deficiência auditiva. Sofia Dorta. Interessados devem acessar o site do TRE de São Paulo e preencher um formulário de inscrição específico para voluntárias e voluntários com conhecimentos em Libras. O prazo para inscrição vai até 14 de junho e quem se voluntariar tem direito a alguns benefícios, como auxílio alimentação nos dias trabalhados. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu pela regularização fundiária da comunidade quilombola Chapada da Natividade no Tocantins. Ao analisar o processo, o tribunal negou os pedidos apresentados pela União e pelo INCRA contra a regularização fundiária. De acordo com a ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal, o processo foi iniciado em 2006 e mesmo depois de 2 décadas, nem os primeiros relatórios de identificação da área haviam sido entregues. O TRF1 destacou que, mesmo sem prazo para a conclusão do procedimento de titularização ou de titulação em favor de tais comunidades, a Constituição garante a razoável duração do processo e os meios para a celeridade de tramitação. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet. Acesse radiotvjustiça.jus.br e ouça ao vivo pelo Tunin. Acesse tunin.com ou baixe o aplicativo no seu celular. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba. E eu sou Ricardo Nakaoka. E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Aprovado projeto que facilita a recusa de pagamento da contribuição sindical pelo trabalhador. Votação da reoneração de 17 setores da economia depende de estudo sobre MP da compensação. Comissão aprova aumento de pena para crimes de maus tratos e abandono de idosos e pessoas com deficiência. Boa noite. Boa noite. A desoneração de 17 setores da economia e de municípios continua em discussão no Senado. Em reunião com o presidente Rodrigo Pacheco, líderes partidários decidiram avaliar os impactos da medida provisória enviada pelo governo. A MP define uma compensação financeira que será analisada antes da votação do projeto que trata da reoneração desses setores e dos pequenos municípios. Para manter a contribuição previdenciária reduzida para esses segmentos, a equipe econômica decidiu restringir o uso de créditos de PIS/PASEP e COFINS. Mas alguns parlamentares afirmam que a medida tem impacto negativo sobre os setores de mineração e agricultura. Repórter Érica Christian. Por sugestão dos líderes partidários, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, solicitou um estudo dos impactos da medida provisória da compensação editada para bancar a contribuição previdenciária reduzida para 17 setores da economia e para os pequenos municípios. Para manter o benefício, a equipe econômica decidiu restringir o uso dos créditos de não cumulatividade do PIS/PASEP e da COFINS. Ao citar inquietação e inconformismo, o senador Efraim Filho, do União da Paraíba, afirmou que a MP sobrecarrega os setores exportadores, como o da agricultura, e disse que há alternativas para bancar a reoneração. Temas como a atualização de ativos financeiros, uma nova política de repatriação e outros temas que podem trazer receitas para compensar a desoneração sem necessariamente sacrificar o setor produtivo. O líder do governo, Jax Wagner, do PT da Bahia, só vai apresentar o relatório da reoneração gradual da folha de pagamento após um acordo com o Congresso Nacional. Como tudo que mais em matéria financeira e fiscal, tem que ter sua discussão para poder pacificar. Então, vou esperar primeiro maturar isso para poder apresentar. A MP da compensação pode render 29 bilhões e 200 milhões de reais neste ano, valor superior às despesas da desoneração da folha de pagamento de 26 bilhões e 300 milhões de reais. Avançou no Senado o projeto que criminaliza a apologia, a tortura e a ruptura democrática. O texto aprovado pela Comissão de Defesa da Democracia altera o Código Penal para estabelecer pena de detenção pelo crime. O repórter César Mendes tem os detalhes. O projeto de Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, muda o artigo 287 do Código Penal para criminalizar a apologia de tortura, de instauração de regime ditatorial ou de ruptura institucional. A pena é de 3 a 6 meses de detenção e multa. Mas se o crime for praticado por agente político, integrante do Poder Judiciário ou do Ministério Público, a detenção aumenta para 6 meses a 1 ano. Acrescida pela metade se o autor fizer uso de perfis falsos em redes sociais. A relatora, Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, disse que o projeto protege os alicerces da democracia. O PL não compromete a liberdade de expressão, mas traça limites claros para seu exercício com base em alguns dos nossos mais caros valores constitucionais, a defesa da democracia e da ordem constitucional. A matéria segue agora para as comissões de Segurança Pública e de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que facilita a recusa por parte do trabalhador de pagar a contribuição aos sindicatos. A oposição ao pagamento poderá ser feita até por e-mail ou WhatsApp. E o trabalhador terá 60 dias para exercer o direito de recusa, contados do início do contrato de trabalho ou da assinatura do acordo ou da convenção coletiva. Repórter Bruno Lourenço. O projeto original tratava da execução definitiva de créditos trabalhistas, mas na Comissão de Constituição e Justiça, o texto ganhou do relator Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, dispositivos para regulamentar a possibilidade de recusa da contribuição assistencial devida a sindicatos. Rogério Marinho lembra que o Supremo Tribunal Federal definiu como constitucional a cobrança até mesmo de não sindicalizados, desde que assegurado o direito de oposição. Mas faltam regras claras de como exercer esse direito, que muitas vezes é dificultado. Exemplos: Sindicato de Trabalhadores em Processamento de Dados e Tecnologia da Informação do Estado de São Paulo, Sindep, começou a cobrar R$ 35,00 de contribuição assistencial por mês e foi dado um prazo de apenas 10 dias, entre 3 e 2 de janeiro deste ano, período que geralmente os trabalhadores gozam férias com suas famílias, para que se exerça presencialmente a carta de oposição ser levada ao sindicato. Pelo projeto, o trabalhador poderá recusar a cobrança pessoalmente, por e-mail ou WhatsApp. Se não houver recurso para nova votação em plenário, o projeto seguirá diretamente para a Câmara dos Deputados. Neste ano, o Brasil preside o G20, grupo que reúne as 19 maiores economias do planeta, além dos blocos da União Europeia e da União Africana. É a primeira vez que o grupo é presidido pelo Brasil. Em sessão de debates no Senado, representantes do governo defenderam que a presidência do G20 é uma oportunidade para o Brasil mostrar ao mundo a urgência de um modelo econômico mais sustentável. Debatedores também destacaram o papel do país como líder na pauta ambiental. Os detalhes com a repórter Marcela Cunha. Em 2024, o Brasil sediará a cúpula de chefes de Estado e governo do G20 pela primeira vez no Rio de Janeiro. Agendado para os dias 18 e 19 de novembro, o encontro é uma oportunidade de promover, junto aos demais líderes, o crescimento econômico e a sustentabilidade ambiental. É o que afirmou a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, na sessão de debates temáticos sobre a presidência brasileira da cúpula, que reúne as 19 principais economias do mundo, a União Europeia e, mais recentemente, a União Africana. Pela primeira vez, o G20 está tratando de temas que não era costumeiro tratar, inclusive pagamento por serviços ambientais. O presidente Lula tem uma iniciativa de criar um fundo global para proteção de florestas tropicais. Os 80 países detentores de florestas tropicais têm que proteger suas florestas, mas, ao mesmo tempo, tem que proteger seu povo, tem que criar oportunidade. Segundo Marina, a intenção é que o chamado Fundo Floresta Tropical para Sempre esteja pronto para a COP30, marcada para novembro de 2025 no Pará. A senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, defendeu que o Brasil tem a oportunidade de acelerar um processo de transformação para uma economia de baixo carbono, gerando renda e investimentos, em especial para as populações mais vulneráveis. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou penas maiores para os crimes de abandono de incapaz e de maus tratos contra idosos. O projeto exclui a competência dos juizados especiais e a possibilidade de acordos entre réu e Ministério Público nos crimes previstos no Estatuto do Idoso. Também impede a concessão de benefícios penais e processuais nesses casos. A proposta seguiu para votação no plenário do Senado. Repórter Bruno Lourenço. O projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça aumenta as penas para quem abandonar pessoas sob sua responsabilidade, incapaz de defender-se ou sustentar-se, seja ela criança, pessoa com deficiência ou idoso. Se o abandono resultar em lesão corporal de natureza grave, a pena de reclusão pode chegar a 7 anos e, em caso de morte, 14 anos. A punição mínima passa de 6 meses para 2 anos. Pelo projeto, expor idosos a condições desumanas e degradantes também terá a pena aumentada. Para o relator, senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, esses são crimes que exigem punição maior. De fato, as penas em vigor para os crimes de abandono de incapaz e maus tratos, bem como para o crime de exposição a perigo de integridade da saúde física ou psíquica do idoso, são amenas face à gravidade em abstrato dos delitos. São crimes praticados contra quem não pode oferecer resistência e que podem acarretar danos físicos, psicológicos e reparáveis. A proposta que segue para o plenário do Senado impede ainda que os crimes sejam analisados com benefícios previstos na Lei dos Juizados Especiais. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Jornal. Câmara dos Deputados. Proposta que criminaliza porte de qualquer quantidade de drogas avança na Câmara. Parlamentares da base aliada ao governo comemoram novos indicadores econômicos. Deputados da oposição criticam a compra de arroz importado para suprir a demanda. Boa noite. Afonso Rã, do PP do Rio Grande do Sul, reprova a decisão do governo de importar arroz. O deputado cita dados da Conab que indicam que a produção nacional já é suficiente para atender a demanda interna. Afonso Rã também considera o gasto previsto de quase 7 bilhões de reais com a importação um desperdício, uma vez que o Rio Grande do Sul precisa de apoio financeiro para reconstruir a infraestrutura agrícola devastada pelas enchentes. Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, afirma que o governo federal não tem ajudado os produtores gaúchos no enfrentamento aos prejuízos causados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Ele acusa o executivo de planejar a importação de arroz da Ásia, ao invés de priorizar os agricultores locais. Coronel Crisóstomo questiona a medida e pede que o governo reveja seu posicionamento. Além disso, o deputado repudia a decisão do Executivo Federal de envolver o MST nas discussões sobre o destino de recursos para a agricultura familiar, porque considera o movimento dos trabalhadores rurais sem terra um grupo criminoso. Lucas Sedecker, do PSDB, faz um alerta para a situação enfrentada pelos produtores de arroz do Rio Grande do Sul. O deputado ressalta a importância de apoiar o setor, uma vez que o estado é responsável por 70% da produção nacional de arroz. Segundo Lucas Redecker, a importação de arroz de outros países beneficia os produtores estrangeiros em detrimento dos locais. Ele sugere alternativas, como subsídios e redução de custos de fertilizantes, no sentido de aumentar a competitividade dos produtores gaúchos. Rodolfo Nogueira, do PL de Mato Grosso do Sul, critica o governo federal por destinar mais de 7 bilhões de reais para a compra de arroz de outros países do Mercosul. O parlamentar argumenta que os recursos deveriam ser destinados ao agronegócio brasileiro, fomentando um dos setores que mais contribui para a economia nacional. Rodolfo Nogueira pergunta por que o governo federal não investe os mais de 7 bilhões de reais nos produtores do Rio Grande do Sul, afetados pelas recentes enchentes no estado. Além disso, o deputado critica a participação do MST, que ele chama de grupo terrorista, na construção do Plano Safra deste ano. Denise Pessoa, do PT, agradece a solidariedade de todos em relação ao povo gaúcho. Ela lamenta as quase 200 vidas perdidas nas enchentes e lembra que 473 municípios foram afetados, dos quais 95 ainda estão em estado de calamidade, especialmente na Serra Gaúcha, devido aos riscos de mais deslizamentos. Denise Pessoa elogia a atuação do governo federal durante a crise no Rio Grande do Sul. Segundo ela, apesar das críticas da oposição, a ajuda aos locais atingidos está chegando, com um pagamento de 189 milhões de reais referentes à parcela extra do Fundo de Participação dos Municípios, FPM. Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, reafirma seu compromisso em favor dos aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC, especialmente os gaúchos afetados pelas inundações. Ele ressalta a publicação de portaria governamental que garante um salário mínimo extra para essa parcela da população, com devolução em 36 meses sem juros. Pompeu de Matos, no entanto, aponta atraso no pagamento do benefício, segundo ele, devido à falta de repasse pelo Ministério da Fazenda. O parlamentar pede que o Executivo Federal dê atenção ao problema. Ele ainda defende a aprovação de projeto de sua autoria que prevê o pagamento de um aluguel social às famílias gaúchas desabrigadas. Bibo Nunes, do PL, acusa o governo de não prestar assistência significativa ao Rio Grande do Sul após a tragédia causada pelas enchentes. Na avaliação do deputado, adiantar o pagamento do Bolsa Família não é suficiente para socorrer a população. Bibo Nunes acredita que o governo tem falado muito sobre o assunto, mas não tem tomado atitudes concretas no auxílio ao estado. Segundo o deputado, tudo o que foi prometido até agora não foi cumprido ou foi executado apenas parcialmente. Meio ambiente. Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, rebate as afirmações sobre a privatização das praias. Ele foi relator da PEC sobre a extinção dos terrenos de marinha na comissão especial da Câmara, que tratou da matéria. E, segundo suas explicações, a proposta vai permitir a escrituração de áreas já ocupadas de boa-fé ou compradas da União. De acordo com Alceu Moreira, a proposta quer permitir a escrituração e a posse legal dos terrenos em áreas de marinha e extinguir a bitributação de IPTU e do Imposto Federal. Ele afirma que nenhum centímetro de praia de uso comum será retirado, cabendo ainda à União determinar quais áreas de marinha e de rios interessam a ela. Desenvolvimento Regional. Doutor Flávio, do PL do Rio de Janeiro, informa a realização da primeira edição da Conexão Agronorte em Campos dos Goytacazes nesta sexta-feira. Ele explica que o evento, organizado em parceria com o Sindicato Rural Local, busca fortalecer o setor agropecuário na região. Doutor Flávio também parabeniza os novos comandantes da Polícia Militar da cidade de Campos e elogia a gestão local. O parlamentar ainda ressalta as ações da Prefeitura de Paracambi e Pati do Alferes, onde é realizada anualmente a Festa do Tomate. Agricultura. Walter, do PT do Paraná, acredita que o atual governo tem promovido ações de valorização da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, além de administrar de forma eficiente os processos de exportação de milho e gerenciamento de estoques de arroz do país. Welter também menciona o crescimento do PIB brasileiro, que avançou 0,8% no primeiro trimestre de 2024, em comparação com o último trimestre do ano passado. O deputado lembra, inclusive, que o resultado ultrapassou a expectativa do mercado financeiro. Economia. Parlamentares da base aliada do governo celebram números recentes da economia brasileira. Josenildo, do PDT do Amapá, comemora o crescimento de 0,8% do PIB do Brasil no primeiro trimestre deste ano, em comparação com o último do ano passado, e de 2,5% em relação ao mesmo período de 2023. O deputado destaca o papel fundamental das áreas de serviços e comércio nesse desempenho. Josenildo enfatiza a importância do desenvolvimento de estratégias para continuar promovendo o crescimento desses setores. Entre elas, o deputado cita o investimento na capacitação e na remuneração dos profissionais. De acordo com Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, o atual governo já criou quase 1 milhão de empregos com carteira assinada apenas neste ano. Ele contesta a tese de que a reforma trabalhista seria a responsável por esses resultados positivos, porque ela foi feita em 2017. No entanto, Bongás considera que a reforma levou a uma proliferação de empregos informais e precários, o que resultou em uma queda na renda da população e no retorno do país ao mapa da fome. O parlamentar atribui a queda do desemprego às decisões econômicas acertadas da atual administração. Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, afirma que, apesar das notícias positivas na economia, a imprensa brasileira insiste em imprimir um tom negativo às ações apresentadas pelo governo federal. Ele aponta que, ao contrário das previsões de baixo crescimento, o PIB subiu 3% em 2023 e registrou aumento de 0,8% no primeiro trimestre deste ano. Ivan Valente também sublinha a nacional. O parlamentar também avalia que o governo tem conseguido lidar com os impactos negativos da crise no Rio Grande do Sul devido às inundações. Comissão aprova isenção de ISS em folha de salários no fornecimento de mão de obra. A repórter Paula Moraes explica a proposta. Uma proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara isenta de pagamento do Imposto sobre Serviços, o ISS, o valor da folha de salários, incluídos os encargos sobre ela incidentes, no caso de fornecimento de mão de obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores. O relator, deputado Rodrigo Valadares, do União de Sergipe, citou um setor que poderá se beneficiar com a mudança. A contratação de mão de obra temporária, sobretudo em datas como comemorativas em período de colheita de safra no que tange ao setor agropecuário representa para muitas pessoas uma porta de entrada ou mesmo um retorno ao mercado de trabalho. Entretanto, o empreendedor que contrata esse tipo de mão de obra o faz por meio de contratação de empresas terceirizadas que oferecem este serviço e sofrem a cobrança do imposto sobre serviço incidente na folha de pagamento funcionário. O projeto que isenta de ISS a folha de salários no caso de fornecimento de mão de obra, mesmo em caráter temporário, ainda depende de análise pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes. Saúde. Ícaro de Valmir, do PL de Sergipe, denuncia que 40 bebês entre 6 meses e 1 ano esperam por vagas em leitos de UTI infantil no estado. Ele cobra das autoridades uma resposta rápida e eficaz ao problema frente aos dados apresentados pelo Conselho Regional de Medicina. Ícaro de Valmir se coloca à disposição da administração estadual e dos municípios para solucionar o problema que, em seu entendimento, só vai ser possível com a ampliação de forma permanente do número de leitos tanto na capital sergipana quanto nas cidades do interior. Eduardo Veloso, do União do Acre, que recentemente precisou do atendimento de UTI para a própria filha, também cobra dos gestores, em especial do governo federal, a ampliação desses leitos, tanto infantis quanto adultos. Ao falar de pacientes sob tratamentos intensivos, Eduardo Veloso ressalta a importância da doação de sangue, lembrando que o gesto pode representar a salvação de alguém. Por fim, o legislador parabeniza os prefeitos que municipalizam hospitais por entenderem ser esta a melhor saída para atender a população. Meire Serafim, do União do Acre, apresentou o projeto que institui o serviço de telemedicina para gestantes em áreas rurais ou de difícil acesso. Ela aponta a medida como urgente e ressalta que a falta de acesso a serviços de saúde adequados eleva significativamente os riscos durante a gravidez. Meire Serafim exalta os benefícios da telemedicina para a superação das barreiras geográficas. Ela argumenta que o atendimento virtual permite o acompanhamento médico especializado e contínuo, independentemente da localização das gestantes. A deputada ainda ressalta que o projeto prevê consultas regulares e intervenções preventivas. Política. Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, expressa seu cansaço com relação aos problemas enfrentados pelo país e a falta de propostas de mudanças concretas. Ele insinua ser inútil apresentar projetos no parlamento ou indicar a destinação de emendas parlamentares, pois a realidade exige mais coragem e persistência na busca da transformação. Nicolas Ferreira reclama do que chamou de protagonismo do judiciário e das perseguições às pessoas de direita, enquanto a pobreza e a insegurança reinam no país. Comissão de Constituição e Justiça avança na análise de PEC antidrogas. A repórter Paula Moraes acompanhou o debate. Em reunião tensa, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara avançou na análise da proposta que criminaliza a posse e o porte de qualquer quantidade de droga. O texto já foi aprovado no Senado e agora está na CCJ. Segundo a proposta de emenda à Constituição, deverá ser definido de acordo com as provas se a pessoa flagrada com droga responderá por tráfico ou será enquadrada somente como usuária. Hoje, a lei antidrogas considera crime comprar, guardar, transportar ou trazer consigo drogas para consumo pessoal, com penas como advertência sobre os efeitos das drogas e prestação de serviços à comunidade. Se a proposta for aprovada, a criminalização do usuário passa a integrar a Constituição e estará acima da lei antidrogas. A análise da PEC ganhou força no Congresso depois que o Supremo Tribunal Federal começou a discutir a descriminalização do porte de pequenas quantidades de maconha. O placar estava 5-3 a favor da descriminalização, quando um pedido de vista suspendeu o julgamento em março deste ano. Nesta terça-feira, o relator da proposta na CCJ, deputado Ricardo Salles, do PL de São Paulo, leu seu parecer em que defende a admissibilidade do texto. Em seguida, um pedido de vista adiou a discussão e votação do texto para a próxima semana. Para o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, encarcerar os usuários é burrice. Colocar na Constituição a punição, as drogas, o caráter repressivo que isso deve ter, exige uma discussão sobre a histórica política de repressão às drogas, de guerra às drogas, fracassada do mundo inteiro e no Brasil, que se vê que isso aumenta permanentemente o consumo, encarcerar o usuário é uma burrice, para não dizer outras coisas, do ponto de vista da necessidade de uma sociedade saudável e do bem-estar. O relator Ricardo Salles defendeu que os usuários são responsáveis pelo crescimento da criminalidade. São os usuários de drogas os principais responsáveis pela manutenção e crescimento do crime do tráfico de entorpecentes, bem como os demais crimes a ele relacionados. Há, portanto, grande responsabilidade dos usuários sobre os elevados índices de criminalidade, já que contribuem ativamente para a manutenção desse sistema, o que leva ao cometimento de outros crimes ainda mais graves, tais como tráfico de armas, prostituição, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, homicídios, etc. Se a proposta que criminaliza a posse e o porte de qualquer quantidade de droga for aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, ainda precisará ser analisada por uma comissão especial e pelo plenário da Câmara em dois turnos de votação. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes. Segurança Pública. Delegado Ramagem, do PL, desfere críticas ao grupo político que está à frente da gestão da segurança pública no estado do Rio de Janeiro. Segundo o deputado, o sistema de consulta de imagens de câmeras de segurança é ineficiente e falta integração real das forças de segurança locais. Delegado Ramagem defende um planejamento de longo prazo para melhorar a segurança pública do Rio de Janeiro. Entre as medidas sugeridas pelo deputado estão a revitalização da Guarda Municipal, a iluminação de passeios públicos e a presença de um efetivo maior de policiais nas ruas. Delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, é autor de projeto que estabelece a instalação de câmeras corporais, não só em policiais, mas também em agentes políticos e membros dos poderes judiciário e legislativo. Ele argumenta que a busca por transparência sobre as ações de servidores públicos não pode excluir categorias. Delegado Marcelo Freitas acrescenta que a medida visa a combater a violência em todas as suas formas, uma vez que a corrupção por parte de governantes é tão violenta quanto crimes como roubo e homicídio. O parlamentar sugere criminalizar a posse de patrimônio incompatível com a renda declarada. Doutor Fernando Máximo, do União de Rondônia, apresentou um projeto para permitir a coleta de material genético de todos os presos do país. O deputado argumenta que a ausência de um banco de dados do DNA de criminosos impede a identificação e punição eficazes de muitos deles, especialmente em casos de estupro. Doutor Fernando Máximo explica que a ideia é permitir comparações com materiais genéticos encontrados em cenas de crimes. Segundo o deputado, a medida vai facilitar a identificação dos culpados e impedir que criminosos permaneçam impunes. Direitos Humanos. Pastor Marco Feliciano, do PL de São Paulo, defende a necessidade de proteção às crianças contra a exposição a conteúdos sexualizados. Segundo o deputado, elas não deveriam participar de manifestações que ele considera vulgares e inapropriadas para essa faixa etária. Dessa forma, pastor Marco Feliciano clama para que as crianças sejam poupadas de participarem de eventos como Parada do Orgulho LGBT+. Na avaliação do deputado, esse tipo de manifestação viola a inocência infantil, ferindo inclusive artigos do Código Penal. Defensor Estélio Denner, do Republicanos de Roraima, exalta a importância das festas juninas para a cultura e a economia do Brasil. Ele ressalta que esses eventos impulsionam a economia local de vários estados e municípios, principalmente no Nordeste. Além disso, o defensor Estélio Denner elogia a história do grupo folclórico Eita Junino e destaca seu desempenho recente no arraial Boa Vista Junina. Segundo o parlamentar, o grupo desempenha o papel importante de representar Roraima em competições nacionais. Duarte Gonçalves Júnior, do Republicanos, esteve em diversas localidades no interior de Minas Gerais e relatou a participação em reuniões em Ouro Preto e seus distritos. O parlamentar acompanhou eventos esportivos, religiosos, de gastronomia e festas juninas. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você. Voltamos amanhã. Boa noite. Esta é a Rural FM, a voz do povo. ZYR 831, 102,7 FM. Uma emissora pertencente à Fundação Educacional Santana, Diocese de Caicó, Rio Grande do Norte, Brasil. Rural FM. FM. Boa noite. Todos os sábados, aqui na Rural FM, Forró pela Rural. O melhor programa de forró pé de serra do seu rádio. Tocando o forró original. Programa Forró pela Rural. Todos os sábados, às 8 da noite, aqui na Rural FM. Oferecimento Café e Tães, Veta e Campo Irrigação, Organização Valmir Procópio, Placar Veículos, não fechamos para o almoço, Organização Herbley, Genete, Internet São Fernando, Organização Genildo, Mercadinho Casa da Carne Queiroz, Organização Zé da Carne e Carla, Armazém Santo Antônio, em frente ao Café Itães, Organização Neco e Ieda, Gilvan Costa do Manhoso, Doce Caseiro Seridó, Organização Diogo Fernandes. Eu sou dizimista, eu sou, você dizimista, vou, vamos partilhar o que Deus faz pra todo nosso amor. Mensagem da Pastoral do Dízimo. Dízimo é alegria. Quando oferecer alguma coisa, esteja de rosto alegre e consagre o dízimo com boa vontade. Um coração alegre sabe partilhar. A devolução do dízimo é um gesto concreto bíblico de partilha. Devemos sentir alegria porque o Senhor nos dá inúmeras oportunidades todos os dias para nos sentirmos alegres e partilhar. Procure uma igreja ou capela mais próxima de sua casa e entregue o seu dízimo. O dízimo pertence ao Pai por meio da igreja. Restaurante e panificadora Seridó. Café da manhã, almoço, jantar, lanche, rodízio de pizza e massas toda quinta e sábado. Espaço para comemorações familiares e corporativas, aniversários, batizados, casamentos e outras celebrações. E ainda, fornadas de pão quente a cada meia hora, salgados, doces, bolos, tortas, comidas regionais, delivery para toda a cidade. Restaurante panificadora Seridó, o melhor lugar para comer em Caicó, aberto de segunda a sábado, das 5h30 às 21h e aos domingos, das 5h30 às 15h. Rua Major Lula, 1010, bairro Paraíba, Caicó. Instagram Panificadora Seridó Caicó. WhatsApp 99995-1404. Eles tentaram destruir o Brasil. Descaso na pandemia, desastre na economia e mais de 34 milhões de pessoas passavam fome. Mas com a vitória do presidente Lula, o Brasil venceu e a reconstrução começou. Mais de 24 milhões de pessoas já saíram do mapa da fome. Os empregos estão voltando e aos poucos a vida começa a melhorar. Vamos juntos reconstruir o Brasil. Filie-se ao PT. A cari é peixe, é cachoeira, ela chega a gargalheira. É passado, é presente, terra de fé, terra da gente. Simbora! É religião que aflora, natureza que encanta, contando causos e repentes, com futuro ali na frente. É, e tem igreja, artesanato, tem Todo mundo tem um talento especial para ser mesário ou mesária. Por exemplo, você pode ser a comunicativa, o atencioso, a prestativa ou o detalhista. É colocando essas habilidades em prática que a gente faz a democracia acontecer. Não desperdice seu talento. Seja mesário voluntário. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Arte Malhas, loja e fábrica, trabalhando com fardamento escolar, fardamento empresarial, camisetas personalizadas e terno esportivo. Peça seu orçamento no WhatsApp 84996141800. Visite a loja Arte Malhas, na Avenida Celso Dantas 675, Centro Caicó. A Arte Malhas, compras e varejo, tudo em camisetas. Siga nas redes sociais, @artemalhas.caicó. Para proteger o seu voto, existem várias camadas de segurança no sistema eleitoral. A urna não tem acesso à internet e não pode ser invadida. O código-fonte é verificado por instituições e especialistas independentes. A transferência é protegida de uma ponta à outra. Ao todo, mais de 30 barreiras de proteção garantem a segurança do seu voto e a integridade da democracia. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Viva uma experiência de fé no Seridó. Vai viajar com a família ou amigos? Conheça Florânia e visite o Monte de Nossa Senhora das Graças, um dos lugares de romaria mais tradicionais do Rio Grande do Norte. Visite também a Igreja Matriz de São Sebastião, o Museu Histórico e Cultural e o Mirante do Cajueiro. Arrume as malas, venha fazer turismo religioso no Seridó e descubra as maravilhas de Florânia. É barato, é seguro e está pertinho daqui. Conheça mais em Instagram, @turismo-religioso-seridó. Rota Turística Seridó e Fé. Uma campanha com apoio da Diocese de Caicó, a DESE, Felques, UFRN e Sistema Rural de Comunicação. O governo do estado trabalha por você. E tá aqui em Caicó, melhorando a capacidade de atendimento do Hospital Regional Telesila Fontes, que passa por uma série de reformas, como a ampliação do centro cirúrgico e da clínica médica, passando a ter 24 novos leitos. E tem mais, viu? Uma sala para a instalação de um novo raio-x, a reforma do laboratório e da lavanderia, e ainda a adequação das instalações elétrica e hidráulica. Um importante investimento de mais de 2 milhões. O governo tá em Caicó e trabalha por você. Agora, na Rural FM, a noite é nossa. Música, informação, interação e, claro, aquelas que marcaram época e fizeram parte da sua vida. No ar, a noite é nossa. Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu se crer. Acredite. Já nasceu com jeito pra super-herói. Todos os nossos sonhos. Nosso sonho. É a gente quem constrói. A gente é quem constrói. É vencendo os limites. Escalando as fortalezas. E conquistando cada vez mais o impossível. Excelente noite pra você. Hoje é quinta-feira, dia 6 de junho, ano 2024. Eu tô chegando pra comandar mais uma noite. A noite mais ouvida, ela é nossa. Dona da noite aqui na Rural. 61 anos liderando a audiência, dona da audiência, Rádio Rural 102,7. A noite é nossa. As melhores canções, os anos 60, 70, 80, 90. Pra você curtir. Iremos desfilar por aqui na passarela do sucesso as melhores músicas. E eu conto com a sua participação, com a sua audiência, para que você possa estar indicando junto com o Rafinha, fazendo junto comigo o programa. Do 3421-2270. Aí no seu cantinho, no seu aconchego, na sua casa, ao homem do sítio, povoado, na fazenda, aí no seu pé de serra. Você que nos curte pela forma convencional, pelo seu tradicional radinho de pia, para você internauta, os internautas, no aplicativo RádiosNet, pelo tablet, computador, no fone de ouvido. Que legal para você motorista, que curte, que nos acompanha. Obrigado pela carona, você que tá cruzando o nosso sertão, você que chega, você que sai, tá aí no teu carango, tá cruzando o Seridó. Obrigado pela escolha, tá na melhor, tá na rural. Serão 2 horas. 2 horas de muita música. Vencedor, Deus das asas, faz teu voo. Conquistando cada vez mais o impossível, somos incapazes de conquistar. Conquistar para os outros possa ser impossível. Mas para Deus não existe essa palavra impossível. Para Deus tudo é possível. Excelente noite. Você pode aí no seu cantinho, na sua casa. As barreiras você pode ultrapassar e vencer. A noite é nossa. Ela é toda nossa. Oh, oh, oh. Deus das asas, faz teu voo. Aí já muitas pessoas me perguntaram: Rafinha, por que que sempre? Por que que sempre? Você sempre abre o seu programa com essa música, Conquistando o Impossível. Essa música, ela tem uma história na minha vida, sabe? Então, assim, tem uma história. Se tem uma história... O seu final de noite é todo nosso. Na Rural, a noite é nossa. Ela é nossa, 8:11. Boa noite, meu cheiroso. Boa noite, minha cheirosa. Pra você, meu lindo, minha linda que tá em casa. Pra você que tá no trabalho, ao vigilante, ao taxista, mototaxista. Pra você nas fábricas, tá no serão, tá trabalhando, tá no volante. Obrigado, tá bom? Muito obrigado pela escolha, por estar sempre curtindo a Rádio Rural. Vamos começar o nosso programa? 8:12, começou a noite. Ela é a dona da noite, a dona é a Rural. Ô, meu amigo Pedro, você tá aí, Pedro? Muitas vezes, Pedro, você fala, sempre a se queixar da solidão. Quem te fez com ferro, fez com fogo, Pedro. É pena que você não sabe, não. Vai pro seu trabalho todo dia, sem saber se é bom ou se é ruim. Quando quer chorar, Pedro, as coisas não são bem assim. Toda vez que eu sinto paraíso, ou me queimo torto no inferno, eu penso em você, meu pobre amigo, que só usa sempre o mesmo terno. Pedro, onde cê vai, eu também vou. Pedro, onde cê vai, eu também vou. Mas tudo acaba onde começou. Tente me ensinar das tuas coisas, que a vida é séria e a guerra é dura. Mas se não puder, calhe essa boca, Pedro, e deixa eu viver minha loucura. dias. Quando os dois pensavam sobre o mundo, hoje eu te chamo de careta, e você me chama vagabundo. Onde começou, todos os caminhos são iguais. O que leva à glória ou à perdição? Há tantos caminhos, tantas portas, mas somente um tem coração. E eu não tenho nada a te dizer, mas não me critique como eu sou. Cada um de nós é um universo, Pedro. Onde você vai, eu também vou. Pedro, onde você vai, eu também vou. Pedro, onde você vai, eu também vou. Mas tudo acaba onde começou. É que tudo acaba onde começou. A noite é nossa. Os clássicos da Rural. O que eu posso é chorar de saudade, mas depois vou tentar refazer minha felicidade. Entreguei minha vida a você e você jogou fora. Fez de mim o que quis, me usou. Depois foi embora. Deixa o tempo passar, você vai perceber que fazendo o que fez, só jogou pra perder. Vai lembrar dos momentos que a gente viveu, que ninguém te amou como eu. Eu te quero além da cama, eu te amo. É o lado mais puro, mais angelical. É o cheiro, é a pele, é o lado animal. Eu te quero além da cama. Eu te amo de verdade. As loucuras de amor que a gente já fez, tava tudo de mim. Pode ser que o meu mundo não tenha mudado, mas também pode ser que outro alguém já esteja ao meu lado, me dizendo as palavras de amor que você me dizia, desfrutando de todos os sonhos eu te oferecia. A noite é nossa. Ocupando o espaço que você deixou, aceitando a paixão que você renegou. Eu ainda te amo, eu te quero demais. Meu amor, veja bem o que faz. Eu te quero além da cama. Eu te amo de verdade. É o lado mais puro, mais angelical. É o cheiro, é a pele, é o lado animal. Eu te quero além da cama. Eu te amo de verdade. As loucuras de amor que a gente já fez, dava tudo de mim pra fazer outra vez. Eu te quero, eu te quero além da cama. Eu te amo, eu te amo de verdade. É o lado mais puro, mais angelical. A nossa Marrom, a Alcione, a Marrom. Cheirão pra nossa querida Françoise. Como é que você tá hoje, Françoise? Tá ouvindo música boa? Ah? A nossa florzinha querida Fran, Françoise. Esses dias era de sorriso de ponta a ponta. Acho que ela viu o passarinho amarelo. Qual é o passarinho verde que o povo fala? Acho que ela achou dinheiro, um cheiro, viu, linda? Sorriso de ponta a ponta, menino. Eu não sei se é porque ela fez algum trabalho dentário. É assim, toda hora sorridente, a Françoise. Um beijo. A Fátima Regis está acompanhando o programa. Boa noite. Estão deitada, descansando e ouvindo esse maravilhoso programa. Mande uma boa noite para todas as amigas do rádio. Um abraço. Fátima Regis, sítio Santa Luzia, em Belém do Brejo do Cruz, no estado querido irmão vizinho da Paraíba. Ô, dona Fátima, obrigado, viu, dona Fátima? Cheiro no coração. 8:21, 8:21. Cheiro no coração de vocês, tá? Estão aí no nosso WhatsApp 3421-2270. Garota, não seja louca, não. Veja pra quem dá seu coração. Garota, não seja louca, não. Veja pra quem dá seu coração. Sei que todo mundo quer você. Quem mandou você crescer com esse corpo de mulher? Por acaso, se me escolher, eu prometo te fazer tudo o que você quiser, meu bem. Garota, não seja louca, não. Veja pra quem dá seu coração. Garota, não seja louca, não. Veja pra quem dá seu coração. Coração. Onde andará você? Como eu gostaria, meu benzinho, de te ver. Onde andará você? Venha logo, se não de saudade eu vou morrer. Yeah! Será que você não tem dó de mim? Estou sofrendo tanto por você. A minha vida é só pensar em ti. Venha logo, senão de saudade eu vou morrer. Onde andará você? Como eu gostaria, meu benzinho, de te ver. Onde andará você? Venha logo, senão de saudade eu vou morrer. Eu vou dar um cheiro no teu cangote. Hey, baby, e depois um beijo nesta boquinha. Hey, baby, não existe no mundo paixão mais forte. Hey, baby, do que o meu amor por esta coisinha. Eu vou dar um cheiro no teu cangote. Hey, baby, e depois um beijo nesta boquinha. Não existe no mundo paixão mais forte do que o meu amor por essa coisinha. Eu queria abraçar o teu corpo todinho e depois te beijar e dar muito carinho. Se você não deixar, eu vou enlouquecer, porque minha vida inteira é sonhar com você. Eu vou dar um cheiro no teu cangote. Um cheiro no cangote. E depois um beijo nesta boquinha. Não existe no mundo paixão mais forte do que o meu amor por esta coisinha. Eu vou dar um cheiro no teu cangote. E depois um beijo nesta boquinha. Sérgio Zé Orlando. Não existe no mundo paixão mais forte do que o meu amor por esta coisinha. Eu vou dar horas mais 8h26, Rafa, tá? 8h26, não fala a hora errada não, pelo amor de Deus. Boa, Na Rural, a noite é toda nossa. Ela é toda nossa. Abraçar também o nosso querido Aurino, querido ilustre ouvinte da querida cidade de Jardim de Piranhas. Um abraço pra você, amigo Aurino Rocha. 8h26, o Dalton, ele canta pra gente essa linda canção que é o Leão Ferido. Feche os olhos, não te quero mais. Quantas vezes eu tentei falar com você, yeah. Eu não gosto de me ver assim, mas não tem solução, não. A verdade dói demais em mim. Solidão, oh não. Tenho que ser bandido. Tenho que ser cruel. Um leão ferido, feroz. Grito de amor sumindo na voz. E nós, onde? Feche os olhos, não te quero mais. As melhores músicas na melhor noite. Eu realmente não sei o que eu fiz pra merecer.